Você está escutando Rap, Cérebro Retro. Eu iria muito ao Clube do Inferno pra Polaris, cara. É muito melhor que o Kevin Bacon. Eu não assisti The Gifted, cara. Também gosto da moeda na cabeça do Kevin Bacon, cara. Eu queria jogar a moeda na cabeça do Kevin Bacon, ia ser foda. E ao início, quando eu manipular a moeda, logo ao início, essa cena espetacular. É espetacular. Olhar pra parede. Eu queria falar com seu sotaque, é muito foda. É espetacular. Estão bem. Um dia eu vou pegar um pouco. Eu pego todos os sotaques de quem. Com quem eu convido. É só você morar em Portugal. Não, eu ainda não quero morar em Portugal. Eu queria morar, sei lá, no Canadá ou no Alasca, tá ligado? Chegar lá e ganhar $1,000. Seja bem-vindo, toma $1,000. É que horas aí, Alvin? É 11 horas já? Ah, sim. Cara, olha só, você tá no futuro, cara. Como é no futuro? Vamos lá ver. Guerra Infinita é um filme do caralho. Caramba, não, você tá 3 horas no futuro. Você não tá no futuro, caramba, cara. Você já viu Guerra Infinita. E aí, como é que tá a Terceira Guerra Mundial? Quem é que tá ganhando? Não posso dizer que eu tô aqui debaixo de um escrome. Ah, que bom que o Brasil ainda existe, cara. E a gente é uma potência também, é o único país que sobrou. Should I stay, I should I go, Começando mais um Red, galera. E quem está aqui na party dessa vez é o nosso paquiderme social, Eric. E aí, pessoal, aqui é o Eric. E o Dante Neflin é a pior ideia que alguém já teve. Já começamos com polêmicas. E claro, e quem está aqui pra gente acompanhar direto de Portugal é o replicante com validade vencida, Alvin Batalha. Olá, sou o Alvin. And I'm crazy about this. Olha só, você realmente decorou uma frase. Uma questão, no outro primeiro podcast você tava falando Cthulhu, né? O Cthulhu, o Clayton. Não, eu como calhado. Cthulhu, é Cthulhu. Eu falei, pô, a gente tá falando de RPG, né? Tá falando de Cthulhu. Ou de Chulo, ou de Fulo, sei lá, ou de Matheus. Ou de Clay. Cthulhu, é o Cthulhu. Pronunciar como quiser. Ué, ninguém sabe como pronunciar, cara. Qualquer coisa vale. E se você souber, provavelmente você vai estar maluco pra falar. Poxa, é isso. E nessa campanha vamos falar bastante da aclamada franquia dos demônios que choram. Então já sabe, né? Let's rock! Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Podem chorar. Hideki Kamiya, criador de franquias, cara. Quem aproveita do mundo dos games já ouviu falar do nome dele ou já viu alguma obra popular dele, né? Todo mundo aqui conhece, certo? Vamos lá, vamos separar os meninos dos homens. Sim. Claro que conhece, cara. O maluco só é um dos principais designers de Resident Evil, né? Ele entrou na Capcom, acho que em 94. O sonho dele, principalmente, era ser um designer de games, né? Quem quer entrar aí, senta na janela já. Mas a Capcom falou pra ele que não era bem assim, né? Não, rapaz, aqui, ó. Abaixa um pouco aqui, porque a gente é tudo mercenário. Antes de você ser designer, você tem que comprar essas DLC tudo aqui, ó. Pra entrar. Aí ele comprou as DLCs, né? Mas não, brincadeiras à parte, a primeira coisa que ele fez na Capcom, né? Ele foi o responsável pela primeira capa do Resident Evil, né? Aquela clássica com o Chris segurando a arma, aquele Chris bizarro. O Hideki Kamiya é um cara muito importante na indústria, né, cara? Além dele ter entrado nessa ideia da arte do Resident Evil, no caso, ele foi o diretor, designer, o produtor, no caso, do Resident Evil 2, né? Então a gente tem que agradecer muito a ele. E é muito importante porque quando ele vendeu o roteiro de Devil May Cry, na verdade ele tava vendendo o roteiro que seria o roteiro dele pro Resident Evil 2, né? Era o Resident Evil 2, que ele queria a continuação, no caso. É, o roteiro dele seria do Resident Evil 2. Quando o jogo começou a ser produzido, seria o Resident Evil 4. O Resident Evil 4. É, não, né? Mas ele apresentou o roteiro, né? Aí a Capcom meio que falou, não tem cara isso aí de Resident Evil, né? Tem muita ação, tem muito tiro. O cara não tem como economizar de balas, né? Curiosamente, isso virou Resident Evil 5, mas... Vamos deixar isso pra outra hora. E o 6 também, né? E o 6, né? Mas, beleza. Eles Devil May Cryzaram a franquia, no caso. Não, mas na questão da história, porque, na verdade, as pessoas meio que falam que ele sabia que não parecia em nada com Resident Evil, mas ele queria meio que apresentar a ideia dele sem ter que pegar fila pra jogar o roteiro dele lá na gaveta do Manda-Chuva da Capcom e ver, pô, bom roteiro, vamos produzir, né? É, na verdade, ele queria só falar que a ideia existia e que ele tinha a ideia de combinar um pouco da Divina Comédia com coisas que ele gostava, principalmente Castlevania, né? Que ele é um puta fã da franquia. Sim, sim. Se você olhar o visual do primeiro Devil May Cry, é muito gótico, é muito europeu. Tem cara de Castlevania no caso dele. Sim, até porque ele... O Dante tem mesmo cara do... Cabelo branco, cara, pós, estilo do Alucard. Uhum. Mas se pode só introduzir alguma ideia. O que eu li, é que eu fui o diretor do Resident Evil 2. Sim, sim. Mas o que aconteceu foi que eu teve ideias de para o Resident Evil 3. Eu teve ideias que se passavam na Europa, no castelo. Esse é o Resident Evil 4. Que não é Resident Evil 3. Não, na verdade você está confundindo. Essa ideia é pro Resident Evil 3.5, que é o 4, na verdade. Que todo mundo conhece. Isso. Aí tem um tech demo dele que foi apresentado lá na época que o Resident ainda estava exclusivo com a Nintendo pro GameCube. Então a ideia que ele apresentou era pro roteiro do 2, porque ele estava trabalhando no Resident Evil 2. E se você vê o que era o Resident Evil 2, porque ele tem a versão 1.5, você jogava lá. É aquela motocicleta. Sim, sim. Então, assim, o Resident Evil 2 passou por várias fases e o Resident Evil, a série, foi um pontapé inicial pra gente ter o Devil May Cry, né? Porque ele apresentou o roteiro lá pra o que seria o que ele queria pro 2, entre aspas, porque tá na cara que ele só queria mostrar a ideia dele pro cara falar, ah, é uma boa ideia, vamos produzir. E no Resident Evil 4, né, que era um dos protótipos, isso nunca foi mostrado, mas a ideia sim, eu tinha um roteiro pro Resident Evil 4 e era isso que você tava falando aí, eles fizeram um protótipo pra Resident Evil 4 no estilo do DMC 1, que a gente conhece, né? E, cara, assim, não foi pra frente, não viria a ser Resident Evil, porque eles tinham outra ideia pra Resident Evil, iam mudar totalmente, iam mudar o estilo, iam criar um novo tipo de conceito de games, que é a câmera de ombro. Ia se basear mais no Resident Evil, mais para o lado sobrenatural do que para o lado das ameaças biológicas. Mas eu tô falando de questão de gameplay, né? Porque se você notar, o primeiro Devil May Cry ainda lembra muito o Resident Evil, os Resident Evil antigos. Câmera fixa, o jeito de mirar, você não vê os ângulos e tudo mais. É parecido com o Resident Evil. Tem um assimado assustador. Sim, tem um assimado mais assustador, mais assim mesmo de terror. Não tem uma batida de rock assim como tem o preceito. É mesmo uma banda. Não, mas isso é o estilo, eu tô falando mesmo, é o visual mesmo, a mecânica, tudo nele lembra muito o Resident Evil. Quando você atravessa uma porta, tem o load, que é todo estilizado, então parece que é uma engine feita pra Resident Evil, mas eles trocaram. Só que quando eles fizeram a ideia e eles lançaram isso tudo, meio que falaram, pô, isso tá muito bom pra gente jogar fora, né, cara? Que foi o mesmo caso de Assassin's Creed, né, que era um protótipo pro Prince of Persia. Prince of Persia, é verdade. Nunca foi pra frente, mas os caras agarraram a ideia, falou, isso tá muito bom, vamos fazer outra coisa que isso aí, cara. E nasceu uma franquia nova. Existe uma criatura no Devil May Cry que lembra criaturas do Resident Evil, que são os Reapers, que são um tipo de insetos. Aí a gente vê uma clara referência. Ah, muita coisa de lá lembra Resident Evil, cara. Até os itens que você pega, quando você pega uma orb, o jeito que aquele é jogado na tela é basicamente a mesma coisa, tem até o mesmo som, é que é o Twin. É igual. Os menus, eles não são iguais, mas você entende ali que o design foi feito mesmo pra você selecionar armas específicas, não tem slots, mas é muito parecido. Assim, é um Resident Evil, cara, mas eles criaram outra coisa em cima disso. E foi muito bom porque o Devil May Cry criou totalmente, ele revolucionou o estilo de hack and slash, cara. Depois de DMC, veio uma porrada de coisa, até jogos baseados em filmes, cara. Quem não se lembra daquele jogo do Van Helsing, que era DMC total... É verdade. Tem mesmo os jogos do Blade. O jogo do Blade, tinha o jogo do Motoqueiro Fantasma, cara. Então, tem muita coisa que parece Devil May Cry. God of War, a gente tem que agradecer muito a Devil May Cry, porque, porra, é um estilo que ele criou e todo mundo meio que seguiu ali. O pai desse tipo de hack and slash, né? O Hell in Hell. Até que em 2003, pelo menos aqui numa revista portuguesa, o Devil May Cry 3 não foi o melhor jogo de ação do ano porque surgiu um God of War. Sim, sim. E também eu vi no Making of que o Camilla Hideki falou que uma das inspirações para criar o Dante foi o Blade. Tem muita referência no Dante, anime, cultura, livros ancestrais, coisas astecas. Principalmente videogames, que ele se inspirou bastante, porque ele é um puta fã, um nerdzão de game otaku fudido, cara. Castlevania e Legend of Zelda. Não, esses são os dois jogos que ele gosta pra caralho, mas ele não só usou só isso de referência, ele tem muita coisa atrás. Se você for ver, tem entrevista com o vampiro, tem muita coisa que ele usou pra Devil May Cry, que tem em outros filmes. Ash vs Evil Dead, que todo mundo, pô, é uma das maiores coisas do cinema e da criação do próprio Sam Raimi, cara. Tem que agradecer a Evil Dead pelo Dante, né? Porque a persona do Dante é basicamente a do Ash. É muito parecido com o Slash, cara. Então é foda. Oh, é verdade. É basicamente a mesma coisa, cara. É o cara que tá rindo no meio do inferno pra ignorar todo o medo que ele poderia sentir. E fazer piadas também. Mandar boca de desafios demônios. Sim, dança com a espada. É igual o Ash, cara, basicamente. Ele só não tem uma motosserra ainda, por enquanto, mas vamos ver aí o que vai acontecer no futuro. Se bem que o Nero já tem aquela a Red Queen, né? Vrom, vrom, vrom, que é uma moto. E até o Dante goza com ele quando eles começam a lutar logo no início. Devil May Cry é uma franquia totalmente estabelecida, as pessoas amam Devil May Cry, todo mundo conhece, até quem não conhece já ouviu falar, e foi um dos maiores console sellers da história, né, cara? Quem não comprou um Play 2 pra jogar Devil May Cry? Todo mundo, cara. Eu me lembro quando eu ia na Playhouse, eu ia com o pessoal, né, com o Eric, com outros amigos também, a gente chegava lá e bota Devil May Cry aí pra gente jogar. Então, cada um sentava na cadeira, pagava a hora, e todo mundo lá jogando Devil May Cry, um corredor inteiro, só de Devil May Cry, e a gente lá se apostando pra ver quem tirava o rank maior, quem chegava nas fases primeiro. Pô, então, assim, era muito foda, cara, jogar Devil May Cry, ainda é, né, até hoje tá aí. No meu caso, no Devil May Cry 3, eu e mais quatro amigos nós fazendo competição, compramos nós o jogo ao mesmo tempo, nós quatro compramos o jogo ao mesmo tempo, e fizemos competição que quem passou o Devil May Cry primeiro, por acaso fui eu o primeiro a passar. Não me diga, Alvin! You're a best man in the game, rapaz. Por acaso não consegui ter a vitalidade toda preenchida. Alvin, o terceiro homem. Foda no videogame. Ok. Não, mas Devil May Cry é um ícone, cara, e a gente tem que respeitar muito o Dante, porque ele é um dos caras emos mais legais do mundo, né, cara? A gente tem que dar valor a isso, cara. Tem que dar. Roqueiro, o cara é raiz. E ninguém pode zoar ele, cara, porque o cara é inzoável. Não tem como você olhar pro Dante e falar, pô, tá zoado. Até aparecer um cara aí, né, de cabelo preto, que parece o Hayden Christensen, fuma maconha. Pô, Dante Zé Droguinha, ninguém recebe. Ninguém. Pô, Dante Zé Droguinha. Deixa pra malhar esse jogo depois. Deixa pra malhar esse jogo depois. Não, a gente tem que falar. Eu vou defender. Cara, já tá começando a Discord já. Ó, esse jogo não é de Deus, cara. Não, é do diabo que é melhor. Mas eu até ouvi comigo aqui com alguém que Dante é o que todos os rapazes querem ser e todos os não, eu queria ser. Eu sempre quis ser o cara do Pitfall, cara. Todo mundo sabe disso. Mano, todos menos o Rick. Todo mundo quer ser o Dante. Ninguém. Todo mundo quer ser o Dante, menos o Rick. Quero ser o cara do Pitfall, cara. E Devil May Cry veio nessa onda, cara. E foi muito feliz porque em 2001 conhecemos um dos maiores ícones da era do PlayStation 2 e um dos maiores ícones dos videogames até hoje, cara. Lembrado e saudado por uma fanbase bem radical, digamos, né? Mas vamos falar um pouco de Devil May Cry porque tem muita coisa a ser dita sobre essa franquia e o Red especial Devil May Cry começa agora. Lock off, Featherface, or you can stick around and find out the hard way. Foi 2001, mano. Devil May Cry. 17 anos já. Eu tava lendo uma revista quando eu vi Devil May Cry. Falou, vai lançar Devil May Cry. Hideki Kamiya, criador de Resident Evil 2. Seu novo jogo promete, todo mundo que jogou tá falando bem, né? Aí eu falei, pô, realmente, né? Resident Evil 2, gosto muito de Resident Evil 2. Vou dar uma chance, né, cara? E aí eu finalmente encontrei um dos melhores jogos que eu poderia ter conhecido na minha vida, cara. Que é o Devil May Cry 1. conhecemos o Dante, a Trish, em um mundo aí de hack and slash, muito combo e um cara incrível aí, um exemplo de homem. O Rick não quer ser. Não, cara, ele é muito foda pra alcançar, sabe? É muito poderoso. O pai dele já é o cara mais poderoso do mundo. Não sei porque essa ideia sempre, o cara é muito forte, ele tem que se selar ou tem que deixar de existir pra o mundo continuar. Pô, continua sendo foda, cara, mas faz a coisa certa. Sempre o cara perde a linha no meio do caminho. Eu não sou louco! O Sparda, ele teve uma decisão mais honrada ali de se sacrificar pelo, entre aspas, bem da humanidade, porque ele meio que criou uma guerra depois que fez isso, né? Mas ele só decidiu fazer isso, pelo que a história dá a entender, porque ele se apaixonou pela humana, né? Sim, sim. Bem antes ele já tinha meio que tretado com os irmãos dele, né, os demônios lá, e ele ficou putinho com o mundo, sim. Né? Aí ele meio que viu que os demônios estavam crescendo demais e o cara era meio que, vamos dizer assim, ele gostava da raça, né? Porque ele trocou muito fácil de lado. Sim, tem files que dizem que sim, ele se apaixonou por um humano e tal, mas isso foi bem antes dele conhecer a Eva e tudo mais. No caso, ele meio que viu que os demônios estavam ficando muito poderosos e resolveu partir pro outro lado, né? Porque conflito de poder sempre tem que existir, porque se um lado ganhar e sobrepujar o outro, não tem mais graça o mundo. Vai ser só aquilo. Acabou, né? Eu queria desafio, não era? Eu disse assim, tá no lado dos demônios é muito fácil. Tem que ter um desafio aí. Tá no lado dos demônios é muito fácil. Vou passar pro lado do Dante. Gosto de desafio. Vou jogar agora no Mordor Park. Não, mas sem zoeira a parte assim, o cara era um demônio fodão, ele era de um escalão da raça pura, né? Todo mundo conhecia ele com aquela aparência dele original, que ele parece um inseto muito nice, todo mundo queria ter aquela armadura. E eu parece que tem um Bad Bob. Sim, sim, é o demônio, cara. É o demônio. Ele tem que ter aquela aparência. Bom, vou dizer, eu tenho um design espetacular. Todo mundo deve uma cara espetacular. No caso, ele viu que o mundo estava ficando muito forte, ele resolveu meio que trair o cara pela raça humana e ele se sacrificou numa batalha que durou tantos e tantos anos. Ele venceu essa batalha e ele começou a viver com os humanos durante milênios, até ele se apaixonar por uma garota aí muito bonita, chamada Eva. Gerou dois filhos, duas proles, né? Dante e Virgil, que são nomes aí inspirados na Divina Comédia. O caso Hidekami é muito fanático por cultura europeia, tá aí o motivo desses nomes, Dante e Virgílio. Coisa bem legal e que não tem nenhum significado filosófico nisso, tá ligado? É só ele só que ele gostou dos nomes e colocou. É só uma referência aí. É só uma referência, é um fanservice. Mas na época era só uma referência. Gosto do nome. Sim, sim, ele gosta muito desse tipo de nome, cara. Ele é muito usado, né? O Anjo, Nero, qualquer tipo de nome, principalmente porque a cultura italiana meio que é regrada muito essa parte dos demônios antigos, né? Belial, Belgium. Tem muita coisa disso nos livros, principalmente da Itália, se você for tratar assim. Porque o cinema italiano já é uma agressão foda, então os demônios é uma coisa bem light pra eles. Olha eu aí, tô destilando meu preconceito. Adoro filme italiano. Não, mas no caso do Devil May Cry, chegou com esse plot aí do Sparda ser um cara tão foda, ele ficou tão foda que ele meio que teve que sacrificar pra talvez um dia ele não enlouquecer e destruir tudo que ele amou um dia, seus filhos, sua mulher. Aquela coisa, aquela treta que não precisava existir. O cara só ficou paranoico e deixou a vida levar ele. Deixa a vida me levar, caramba, eu cantei pagode no Devil May Cry. Nossa senhora. O Sparda é um cara muito... Assim, ele é muito impossível, velho. Não, não diga isso. O cara é um cara muito impossível. O Sparda. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparda. Mas no caso do Sparda, cara, eu acho que ele teve uma decisão um pouco precipitada, porque ele se selar meio que gerou uma guerra nova, que é o que o Dante fala, né? Meu pai meio que fudeu o mundo e me deu um emprego. Porque é a verdade, no caso. Depois do sacrifício dele, ele meio que deixou de existir e abriu um vácuo de poder. Nesse vácuo começou a surgir demônios na Terra pra tentar, não só demônios, mas humanos também, que eram cultistas, cléricos ou qualquer coisa mais. O Orcom é um deus. Todo mundo tava tentando pegar o poder desse, que é o maior demônio da história do mundo, Sipal, que já existiu. E nessa temos os dois filhos e a esposa dele que ficaram à mercê da Terra, né, cara? Só um parênteses. para os humanos, Forza é um cavaleiro negro. Eu acho que eles não veem como um homem. Ele foi intitulado como o Cavaleiro das Trevas, no caso, o Cavaleiro Negro. O Batman. Não, Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro. Cavaleiro das Trevas. Cara, tem muita referência de Batman em Devil May Cry, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas no caso, a família do Sparda acabou ficando à mercê disso. Todo mundo conhece a história e tudo mais. Os demônios invadiram a casa do Dante e do Virgil, mataram a mãe deles. E os dois meio que se separaram e viveram uma vida um separado do outro, um achando que o outro tinha morrido, né? E cresceram assim em locais diferentes. Até a história se cruzar. E temos Devil May Cry 1, onde é apresentado o nosso protagonista super foda, que é o Dante, cara. Todo mundo gosta do Dante, a gente vai falar isso toda hora, todo mundo gosta do Dante. E a primeira coisa que a gente vê o cara fazendo é ele sendo foda, cara. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Mas a história de Devil May Cry, eu acho que ela é bem simples, eu acho que esse é o toque dela. Todo mundo conhece, consegue entender, não tem muitos furos, porque não precisa, ela é simples por si só, é só o cara que tem aquele emprego, ele entra na missão e aí descobre que alguém tá tentando abrir o portal pra algum canto. Todo jogo é sempre assim, não tem diferença. Sim, todos os jogos eles mostram sempre alguém indo atrás do Dante, porque tem algum demônio à solta querendo fazer alguma coisa. E é sempre uma coisa comum, né? Tipo, não, ajuda a gente aqui que tá tudo bem. Aí o Dante vai lá e tipo, uou, um portal do maior demônio da existência daquele tempo. É, exato. E no primeiro jogo ele aceita também porque a Trish era muito semelhante à mãe dele. Muito semelhante à mãe dele. Sim, o cara tem um complexo aí de Édipo, não muito estranho, mas é um complexozinho aí. Olha, eu denegrindo Dante, achei uma fraqueza aí, viu? Ponto pra mim. Não, ela fez isso. Eu falo só vou estar triste por causa que eu tenho que fazer lembrar a mãe dela. Não, e o jogo se embasa em tudo nisso, né? O Dante, toda hora, não, você lembra minha mãe, mas você não é igual a ela. Eu só te salvei porque você lembra ela, mas você não é igual a ela. Você salvou alguém, isso é uma coisa que faz eu lembrar da minha mãe, então eu acho que você é boa. Então essas frases são recorrentes, você parece com a minha mãe, e isso não é por acaso, tem contexto dentro do jogo, porque, vale dar spoiler, a gente não vai ligar, todo mundo que já... talvez esse programa deve ter jogado Devil May Cry, eu pelo menos sabia da história, mas no caso a Trish é uma, entre aspas, traidora, porque ela foi criada pelo mundo exclusivamente pra ter a aparência da Eva, né? Já no caso de ter esse gatilho aí do Dante, dele, pô, vou ajudar ela porque aparece minha mãe. É, então, o mundo só queria trair o Dante porque ele queria acabar com a linhagem dos filhos de Sparda. Ah, né? E pra ele sim ter a sua insurreição e se tornar o maior demônio do mundo e o e décimo da total. Exato. E também na época do atentado do Talismã. Acho que era o atentado do Talismã, a espada do Sparda, foi depois do Mirko, mas aquela espada muito fixe. Sim. E trazer. Mas no caso Devil May Cry, você tem essa história da Trish ser parecida com a mãe do Dante, e temos outros recursos que ele usa de roteiro, porque a história é simples, mas o embasamento, o background dela é muito bem desenvolvido, porque você tem relíquias especiais, como a Sword Edge, né, que é a espada do Sparda, que o Dante adquire no final, você tem um mistério ali dentro que você não sabe inicialmente, mas no caso do Nello Angelo, né, que é o irmão, o Virgil, a primeira vez que o Virgil apareceu, que no caso eles falam que o demônio meio que matou o Virgil e possuiu o corpo dele, mas a gente meio que vê que existem resquícios do irmão do Dante, e a gente não sabia meio que na época como era a relação dos dois, né, mas o Dante meio que odeia o cara. E no caso o Dante sempre tem esse conflito dele ser filho de dois mundos, né? Ele é híbrido, humano e demônio, e ele meio que reiteia totalmente a ideia dele abraçar o lado débil dele, né? Isso perdura por todos os jogos e é mais especificado no 3, porque é sobre isso no caso, mas o Dante tem esse conflito muito dele, ele abraçar muito o lado humano dele por causa da mãe. Isso é muito interessante do personagem, porque ele esse poço de poder infinito, é o cara mais poderoso da história dos videogames, e ele tem esse conflito dele querer abraçar simplesmente o lado humano dele. Ele adora pizza, ele gosta de ficar na casa dele sentado ouvindo rock ou jogando sinuca. Ele é mundano, sabe? Mesmo com essa vida secreta dele, que ele não tenta esconder de ninguém, mas ele sempre é o cara mais blasé possível. Ele sempre tá de boa com a vida, assim, engraçadão todo momento. Menos quando ele tá perto de algum familiar ou de alguém que feriu alguém próximo a ele. Aí ele meio que, ele não perde controle, mas ele fica sério. E aí você entende. Ele explode, né? Sim, você entende a dinâmica emocional do personagem. Eu acho isso um puta acerto do Hidekami na construção do personagem, cara. Uhum. É um puta personagem. É um personagem que tem um bom senso de justiça. E não vê meios para ajudar e salvar o próximo. É, porque ele virou um mercenário meio que de fachada, né? Porque, assim, a mãe dele exatamente. Foi morta por demônios, sabe-se lá como. Mas ele ter virado um mercenário pra caçar demônios é meio que um desvio dele. Como eu digo quando eu falo com alguém sobre psicologia, você desviar você tentar desviar alguma coisa que você tá ignorando que você é muito pior. Então você tem que sempre canalizar essa vontade, né? E o Dante, no caso, ele canalizou no emprego dele. O que tem muita gente que faz também. Isso explora, essa parte que eu falo, explora muito no anime. Sim, que sim. Eu quase nem quero cobrar dinheiro. Eu quase não quero cobrar, que eu tava vendo dinheiro além. Sim, sim. É, no anime é mais explorado esse lado interpessoal e a relação dele com os outros personagens que a gente não vê muito nos games, né? Por causa que só no Devil May Cry 4 que começa a retornar personagens dos games antigos. Eles não tinham explorado isso porque a franquia não segue uma ordem cronológica, é tudo um depois do outro e interlaçado ali dentro. Uhum. O último Devil May Cry qual é? É o 2. O último é o 2. Porque no caso do 2, o Dante já tá tão foda que ele consegue entrar no inferno e sair de boa. Pra todo mundo é um big deal. E o 2 é o último na franquia porque ele não se encaixa com os outros, né? Até por então... enquanto, né? Até a gente saber que então, e tudo mais. Aí jogaram ele pra frente porque ele não se encaixa com os outros jogos. Por enquanto ele é o último. A gente também conhece no Devil May Cry 1, ele já coloca a mitologia dos medalhões, né? No caso são os vácuos de poder do Sparda que ele uniu naqueles medalhões e ele deu pra Eva antes de se selar e morrer, deixar sua existência no mundo. Uhum. E no caso, o Dante, no primeiro, ele mostra lá o medalhão, a gente não sabe muito bem o que significa aquilo, mas reflete uma importância no caso do Nello, né? Porque ele sempre... toda vez que ele vê aquilo, ele entra em conflito ele entra em conflito com a causa da possessão dele lá, e a gente vê que tem mais aí, tem algo mais nesse cara que vai ser explorado no Devil May Cry 3. E tudo meio que reflete a esse medalhão e alguém tentando abrir um portal. É sempre essa história, Devil May Cry é sobre isso. Se não tiver alguém tentando abrir um portal pra alguma coisa, não é Devil May Cry. E no caso, a Devil May Cry 1 também foi um dos puta games que apresentou boss fights incríveis, né, cara? O que é aquela primeira batalha com aquela aranha, o Phantom, cara? A gente enfrenta ela duas vezes e é uma puta batalha. Que mesmo quando eu joguei o Devil May Cry 3, eu ainda me lembrava dessa primeira batalha, porque eu acho ela muito bem feita, cara. É um boss totalmente simples, é uma aranha gigante, totalmente Resident Evil. Se você for ver, é a mesma coisa, é uma aranha gigante, Resident Evil total. E é uma batalha muito boa, cara, porque além de ser um boss, ela tem uma personalidade, né? Porque ela antes dela morrer, ela meio que vê o Dante como Sparda, porque os dois são idênticos. Família do Dante é muito parecida com o Sparda. Mas o caso Virgil, ele adora o lado demônio dele, né? E ele quer ser como o pai, né? Ele se penteia o cabelo igual o pai, ele se parece muito com o pai. Mas no caso, todo mundo que vê o Dante fala, não, esse daí é o Sparda, sabe? A reencarnação dele, qualquer coisa do tipo. Tá no Dante. Mesmo o Virgil tentando ser o cara, nunca vai ser ele. Eu acho que o amor do Dante é equiparado ao amor que o Sparda tinha pela humanidade. Acho que isso faz ele ser o favorito de todo mundo. You're right. I'm his son, Dante. Sweet dreams. Você fala das boss fights desse jogo e apesar de elas serem muito boas, o jogo só tem os mesmos boss, né? Sim, sim. Você enfrenta duas vezes a Phantom, três vezes o Griffon, três vezes o Nello Angelo e três vezes o Nightmare, né? E o mundo três vezes também. Tava tentando lembrar do nome do vilão, que é o Nightmare. Mas mesmo assim, cara, eu gosto muito das boss fights do primeiro porque elas têm uma dinâmica muito legal, porque pra um hack and slash é bate no inimigo até ele morrer, cara. Mas a arena que eles colocavam você era muito específica pra aquele personagem. Você tinha a aranha do Phantom, era lá aquela área meio que... era um inferno de aranhas, cara. Era muito bacana. E aqui no 2 eles meio que tentaram repetir isso, mas não foi a mesma coisa. O 2 eles tentaram muito copiar a fórmula do primeiro, que é um erro... que acontece em muitas franquias do cara simplesmente tentar replicar. Em filmes também, em qualquer obra, eles tentam sempre replicar pra você ter aquela sensação. Kingsman sofreu muito disso. Mas no caso de Devil May Cry, o primeiro tem boss fights excelentes, né? Tem batalhas em plataformas que muda a sua dinâmica de jogo. O controle do Devil May Cry, o jeito que você fazia combos, Sword Dash lá, cara, é muito bom. E também outra base muito importante do Devil May Cry que muda ele, tira totalmente essa cara de Resident Evil dele, é a adição da Ebony Ivory, né, cara? Que são pistolas com munição infinita. O que era foda demais você ficar fazendo combos com ela, você atirava, o Dante tinha toda aquela movimentação estilosa. E assim, era muito instigante você jogar Devil May Cry, até hoje é. É um jogo que não fica datado, por mais que o gráfico dele seja ultrapassado, cara, ainda é muito divertido. Mas os controles do primeiro jogo são bem complicados, sim. Se você comparar com os outros. É porque eles eram controles iniciais e eles ainda estavam naquela transição de controle DualShock do PS1 pro PS2, né? Então, tava tudo meio que mudando. O analógico, você ainda tinha aquela mecânica Resident Evil, né? O Dante vai pra lá, vai pra cá, naquela mecânica. E o sistema de combo, por mais que seja meio complexo, eu vou dizer assim, não tanto, mas depois de um tempo que você começa a pegar ele, ele hoje em dia tá bem lento, cara. Você sente o peso da espada, dá pra você tirar essa desculpa, mas ele ainda é muito cadenciado, se você comparar com o Devil May Cry 3, que é eu acho que ali é o up, é o máximo de Devil May Cry, e eu acho que é ali que tem que manter, cara. Até o novo DMC, o filho rejeitado aí de todo mundo, a movimentação, uma coisa que ninguém pode criticar é o gameplay de combate dele, que é muito foda, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é o mesmo 3, cara. O primeiro ele tem os controles são mais duros e mais travados, a movimentação é mais lenta. Eu joguei recentemente a versão HD dele, e ainda assim não é fácil de jogar quando você é acostumado com os outros. Sim, eu acho estranho, né, porque na época pra gente era mais fácil, né, cara, quando a gente começou a jogar. Exato. Essa foi simples, cara, eu acho que é muito... É contexto de época, cara. No meu caso, eu também tenho o Devil May Cry 3, eu passei para o e vi mesmo a diferença, o peso. Sim, dos comandos. Mas no caso, eu acho que essa é a sensação muito parecida de quando você... o seu primeiro videogame, sei lá, o Super Nintendo, cara. Você joga aquela droga por uns 5 anos, aquela droga não, essa maravilha por 5 anos... E você compra um outro videogame, aí você cresce. Aí um dia você tem um Super Nintendo na sua casa, você pega o controle, cara. É estranho pra caramba, velho. Talvez porque sua mão cresceu, não encaixa direito. Cara, eu me senti um gigante jogando o SNES porque o controle é muito pequeno, cara. E na época... Eu passei pela mesma situação. Então, é muito difícil, cara. Não é que é difícil, não é impossível jogar, caramba, mas é uma sensação que é inexplicável. É tal como as obras de Lovecraft, sabe? Eu não consigo explicar a sensação. Você tem que pegar o controle depois de muito tempo e sentir. É o controle do Nintendinho, cara. Cara, eu jogava realmente nisso e eu gostava. O controle é muito... É muito ultrapassado. E essa é a sensação de jogar Devil May Cry. Por mais que a mecânica seja boa, os combos sejam legais, você é influenciado todo momento a você... batendo aquela hit record lá de combos que você vai diferenciando e ela vai subindo te dando rank, cara, tá meio que ultrapassado, mas ainda vale muito a pena você experimentar, porque é um puta jogo foda, cara. Não, vale a pena demais. Pois vamos. E aproveitar que saiu as versões HD, né? Sim. E mais uma das coisas também legais do Devil May Cry eram as armas, né, cara? Você tinha uma pluralidade de armas lá do primeiro já, você tinha formas especiais, como as formas demoníacas do Dante, que não era nada comparado ao que é hoje, porque hoje é muito foda, mas na época você só tinha um gap de luz, você tinha umas skills especiaisinhas, e você podia upar a arma, mas de um jeito muito mais, vamos dizer assim, singelo, né, cara? Porque não era tão... Não, até hoje não é tão bem elaborado você evoluir. Você só pega as orbs e você coloca lá na sua arma a sua preferência, as que você mais gosta, e você chega no final do jeito que você quiser. É específico, é fácil. E não, acaba não fazendo diferente. Não. Diferença. Você consegue terminar o jogo sem evoluir arma nenhuma, se você quiser. Na verdade, é uma das coisas que as pessoas fazem, né? Se você quiser aumentar sua dificuldade no jogo, pra você ter um desafio maior, você não precisa ficar upando suas armas. Vai na feca. Vai aí, vamos ver esse espírito gamer aí. Vai na fé, na equipa, não faz o upgrade das armas e joga no modo Dante Must Die. Sim, o Dante Must Die, um golpe mata, né, cara? Sim, é um jogador raiz. Eu joguei o 3, versão japonesa, no Dante Must Die, velho. Aí, acredita aí, o filho da mãe gritando com o PC. Eu só fiquei a missão 5, depois desisti. Ah, nossa. Eu fui até o final, cara. Eu jogo tudo que eu tenho no Very Hard, né? Não de primeira, mas quando eu passo do modo hard, eu tento. Quando eu comecei a jogar God of War no modo Very Hard, né? Eu ficava muito puto, porque aí depois eu descobri que tem sempre um macete pra você jogar no Very Hard, cara. Quem consegue normalmente é quem tem muita memória fotográfica, cara. Você decora a fase, decora os movimentos do chefe, normalmente são repetidos. E aí tu chega no final, felizão, de boa, e você se sente o campeão do Master of Games. Do mundo. Você se sente muito foda quando você finaliza um jogo no Very Hard, cara. Nossa, eu sou muito foda, cara. Nossa, eu vou pra escola amanhã e falo pra todo mundo que eu finalizei no Very Hard. Isso não muda nada na sua vida. Nada, velho. Então, aumenta a tua autoestima. Talvez não, né, cara? Aumenta a sua autoestima por, sei lá, um dia, uma hora, talvez, dependendo do jogo. Caramba, finalizei Devil May Cry no Very Hard, cara. Em uma hora, um dia, vai vir o presidente da Capcom aqui, o Hideki Kamiya, vai vir me parabenizar por isso. Tirar foto comigo. Não, não vai, não. Não, não vai. Era exatamente isso que minha cabeça falava. O Shinji Mikami tem uma mensagem secreta pra quem passava o Resident Evil no modo hard e com os bosses invisíveis. Uhum. No final tem uma mensagem dizendo parabéns. Parabéns, né? É o que você ganhava, né, cara? Parabéns. Não, parabéns, você também ganhava o Hug Tofu, cara, que era foda pra caralho. Parabéns. Você ganhava aquele tofu, cara. Então não era só isso, não. Não era só parabéns, era recompensador. Você podia jogar Resident Evil com tofu. Olha só. Isso muda totalmente o mundo. É, o recompensador, cara. Você... Rank e tudo mais. Vale a pena. Isso sim é a Capcom raiz, cara. Não tem que vender a DLC do tofu. Você só finaliza e ganha o tofu. Capcom raiz. Sinto falta. Mas Devil May Cry também é importante por outro motivo, cara. Trilha sonora, cara. O que é a trilha sonora do primeiro? Porque você saiu daquelas músicas legaisinhas do PS1, cara, pra um jogo que parecia com Resident Evil, mas tinha uma batida de metal foda, cara. Graças a Masami Ueda, que também é o compositor de Bayonetta, cara. Então você vê que o Hideki Kamiya, ele trabalha muito com... Ele recicla muito com quem ele trabalha, né? Reciclar não, ele é amigo dos caras com quem ele trabalha. Ele tem uma relação muito boa, por assim dizer. Mas esse cara é foda, cara. O que são as músicas de Devil May Cry? Escuta essa. A trilha sonora do primeiro Devil May Cry foi vendida em CD. Todas foram vendidas em CD. Todas foram vendidas em CD. É assim, a Capcom fazer dinheiro pra Capcom é... Qual que é? Assim, terça-feira, claro. Né, cara? Vende aí o nosso engine. Segredos. É, quem vende segredo da empresa? Não, ninguém, não tem espião. A gente aqui vende mesmo. Ah, outra coisa de Devil May Cry também são os momentos, né, cara? Porque o Dante tem aquelas tiradas todas dele, você se diverte com o cara, você quer ser amigo desse cara. Muito mais do que a Trish, porque a Trish é muito sacana. Porra, velho, eu fiquei puto com a Trish, cara. Que é uma mulher que não é sacana. Que não é, cara, nem um pouco, né? Mas hoje em dia eu gosto da Trish, mas quando ela me traiu, cara, eu fiquei muito puto. Eu falei, mata ela, Dante, vai lá. Mas, assim, eu tava aprendendo com o Dante, eu era um jovem mancebo, cara, eu não sabia muito da vida. E hoje eu sei que eu tenho que perdoar as pessoas, né? Principalmente se elas parecerem com a minha mãe. E se elas tiverem um nome igual... Eu tenho que realmente ser amigo daquela pessoa. O Dante fica bravo com ela na hora. Ele fica puto, eu também fiquei, cara. Eu falei, cai isso aí, Dante. Ele só salva ela porque parece a mãe dele, né? Eu também salvaria se por esses campos. Não, mas o Dante, ele tem essa persona boazinha, né, cara? Ele é um cara de boa com a vida. Mas é um bom. Se mexe com o lado materno e paterno dele, o cara sai e ele vira o demônio, velho. Você parece com minha mãe, mas você não é ela, sabe? O cara gritando lá pra Trish naquele momento ali. Aí tem sempre aquela merda da pessoa meio que, pô, perdão pelo vacilo, tá ligado? Aí ela se sacrifica, aí o cara tá todo perdoado. Parece que você só tem redenção depois que você morre. Isso faz o Dante virar o Sparda no final do jogo, né? Sim, porque é importante o sacrifício, né? Porque É meio que aquela parada do cara não conseguir salvar a família dele e isso ser uma motivação pra ele meio que dar um up, ele evoluir como personagem. Todo mundo vira Esparta, cara. Todo mundo. Esse cara... Ele tem um sério problema que esse cara ser o cara mais poderoso do mundo e ele ter feito um selo muito merda, cara. Nossa. Toda hora alguém invade a Teminiguru lá e vai pegar a espada. Pra começar a passar 1000 anos. Sim, né? Acho que... Tem tempo pra aprender como... mil anos pra falar, estudando a ordem de Esparta. Não, é assim que a gente vai entrar, ó lá. Arquitetos lá construindo plantas de dentro da Temenguru pra todo mundo ver, não, a espada tá aqui, ó. Isso é importante, mas no primeiro Devil May Cry o inimigo principal é o Mundus, que é o Mastermind, né, sempre arquitetando planos aí pra frustrar os filhos de Esparta. Ele parece muito cérebro. O que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo, Trish. É sempre assim, é sempre igual. Cérebro, o que vamos fazer hoje? Evidente, meu caro Pink, vamos dominar o mundo. Inclusive o nome dele é Mundus, né? Então, ele sempre quer dominar o mundo. É, Carlos Alberto. Nossa. Carlos Alberto. Ready? O primeiro Devil May Cry, cara, é muito interessante. Você tem aquela final boss irada contra o Mundus, que é uma final boss muito comum, mas na época, cara, depois de você ter passado tudo aquilo, você ter evoluído, você ter ganhado uma porrada de arma foda, chegado lá, pegar a Sword Edge e evoluir, cara. Como é o nome daquela espada do Esparta mesmo? É Sword Edge, né? Ou não? É Sword Edge mesmo. Eu tenho outra que é a Force Edge. É que tem a Sword Edge, que é a do Dante, e no final ela se transforma na Force Edge, que é a espada que ele consegue no final do Devil May Cry 3. Olha aí as coisas se interligando. Não é só o roteiro Steven Spielberg e Nolan, né? Tudo explicadinho. Tudo tem começo, meio e fim. E temos a batalha final com o Mundus. O Dante viu que a Trish, na verdade, não era uma má pessoa, porque ela meio que estava sendo influenciada pelo mundo, ela foi criada pelo cara para parecer com a mãe dele. A gente pode falar que a Trish é uma sucubus? Não, né? Porque não. Ela foi projetada. Não, ninguém quer que sucubus em Devil May Cry. Né? Já basta aquele, exato, lá, aquele vendedor de refrigerante do DMC. Ok. Não, putz. Mas no caso, ela teve a sua redenção, o Dante meio que perdoa ela e temos a batalha final com o Mundus. Dante de praxe derrota o Mundus com a mão nas costas, né? Porque o cara é o novo Esparta. Mas ele sofre no final. Ah, no final, na terceira luta contra sofre, o... Sofre, mas ele sofre, mas sofre na... Ele perde os poderes de demônio dele e só recupera quando a Trish volta e então, dá pra ele. Ele deixa a espada com ela, né? Ele ficou feliz quando ele perdeu os seus poderes de demônio, cara. Finalmente sou humano aí. Seguiu, é tipo aquele o Pinóquio no Shrek, né? Sou um menino de verdade. Ah, minha magiazinha aí acaba com tudo. É tipo isso. Dante era um menino de verdade. Mas aí temos o final épico, né? Como é que não poderia acabar um jeito desse do Dante voando no plano, aquele aeroplano? Um teco-teco. Um teco-teco, só rodar o capacetinho. E no final... Pô, no final a ilha explode. Acabou igual Sonic, velho. Já só faltava o Dante em pé em cima do avião, cara. Ia ser épico. Só faltava isso, cara. Só faltava isso. You gotta go fast! Aquela boca lá do Sonic. Pô, o jogo é todo épico e o final é o Dante fazendo um parafuso e gritando yeah! E também nesse jogo tem a frase icônica do Devil May Cry, que viria a ser falado aí, que a gente conhece, que é o Dante e o Virgil que fala, né? Que é o Jackpot, que é um especial que o Dante sempre faz, que dá um puta tiro. Eu achava que no Devil May Cry 3, né? Que eu meio que tava sofrendo de... Eu ia falar narcolepsia. Mas na verdade eu sofria meio que de uma memória limitada, cara. Eu achava que o Virgil e o Dante só podiam fazer os dois juntos, tá ligado? É um golpe duplo. Não. Jackpot. O Dante faz no final do primeiro. Então, eu já jogando um, eu falei, né, ele faz sozinho mesmo. Tá aí. Nolan. Explicando tudo. O Devil May Cry 1 foi um dos que eu menos joguei, não sei porquê. Eu joguei muito Devil May Cry 1, mas de todos foi o que eu menos joguei. Muito provavelmente por essa mecânica cadenciada, mas eu joguei ele bastante. Eu tava jogando uma vez. Nossa, que pesar, Alvin, nossa. Não, você deveria era jogar mais vezes. Era impressionante. O tipo queria um jogo preferia o jogo de volta, então eu só tava aí, eu faço isso em 4 dias, então sei. Quando eu finalizei o principal, o Devil May Cry 3 foi o que eu mais joguei, jogo ele até hoje, direto, toda vez no ano. É sim, porque era meu. Olha só. Era meu. Era meu, né? Era meu. Você tá em dúvida do que é seu e não é, né? Isso aqui é meu ou não olha, é, cara? O cara nem quer me pegar, é meu. Olha, que eu tenho uma lei na minha casa que é: se alguém me empresta uma coisa, fica aqui, não acredito, velho. Sacanagem. 5 meses é meu. Caramba, 5 meses você marca no calendário, né? Se passa daqui é meu. O que é meu aqui no dia 14 de fevereiro? Que absurdo, que absurdo. Deixou o carro aqui estacionado, já era. Quando o cara vem buscar, já tá com outra placa, né? Qual o melhor da um modo bom de viver a vida. Tá fora da minha propriedade, cara. Ah, e tem outra coisa. E quando não é meu, e alguém vem me pedir, alguém vem me pedir emprestado, eu digo: quanto é que tu dás pro jogo? Caramba, velho, o bagulho é seu. Quanto você quer pra comprar o que é seu? Caramba, velho. Não, dou pra outra pessoa. Ah, sim. Isso é mais honesto, né? Não, bem pra outra pessoa. Bem mais honesto, Alvin. Bem mais honesto. O Dante estaria orgulhoso do seu total exemplo de homem. Demônio na cara. Devil May Cry 2 chegou ao mundo, né, cara? Sequência que ninguém sabia o que era, né? Até então, do aclamado primeiro jogo, que é foda, todo mundo gostou e vamos ter mais, né? Ficou todo mundo no hype pra jogar o Devil May Cry 2 e aí pronto, tivemos Dante com ombreiras. Excelente. O primeiro visual é sempre excelente, né? Quem gostou desse Dante aí, cara? Ele tava muito estranho, né? Não parecia ser. Ele não parecia o Dante, não, cara. Não. Apesar dele ter uma aparência semelhante ao Dante, ele não aparece. Mas ele tem o mod clássico do Dante, que é sempre pegar alguma moto e fazer alguma coisa foda. Esse Dante vive de moto por aí fazendo alguma coisa foda. Nisso esse jogo acertou. Não, na verdade esse jogo não é um total escombro de ruindade do mundo. É melhor do que o reboot. Ele não é a ovelha negra da família. A ovelha negra é outro bicho aí. Mas já chega. É, lá. Não, mas assim... Pela cronologia, ele é o último da história. Como o Eric disse, ele não se encaixa em canto nenhum. Na verdade, ele se encaixa mais ou menos, mas... Assim, você pode até fazer uma intercalação entre o jogo, mas é muito pouco. Ele parece ser uma coisa à parte. E, novamente, tem alguém tentando abrir um portal pra algum demônio sair. É a mesma história de sempre, só que dessa vez... É um humano. Não só humano, é a fusão do Fred Mercury com o Ra's al Ghul, cara. Arius. O Fred Mercury, inimigo, cara. Que cara irritante, velho. Eu acho até foda a batalha contra ele, porque matar esse cara, cara, é muito bom, cara. Nossa, bem. É muito gostoso. Você se sente bem, cara. O Dante se sente bem. Nunca vi o Dante tão puto na vida, porque o cara, a aparência desse cara me irrita, tá ligado? Ele tá ofendendo o Fred Mercury. Dá pra falar também que, assim, ele é o último da cronologia, o Dante já tá totalmente maduro, mas... Eu não sei o que aconteceu. Ele tem um bom humor, mas não é tão engraçado, sabe? Ele é aquele cara que conta uma piada e você não ri. Ele tenta. É tipo eu contando minhas piadas e eu tô rindo delas porque pra mim é engraçado, tá ligado? E ninguém acha engraçado. Aí, viu? Ninguém. Não, mas assim, não só Devil May Cry é um jogo bem abaixo, porque ele repetiu muita coisa do primeiro e ele não trouxe nada de novo além de um gráfico melhoradinho aqui, uma mecânica mais especializadinha, mas ele não tinha o carisma do primeiro, cara. Além de que não tinha a Trish, eles criaram um elenco totalmente novo. No caso, eles introduziram uma personagem jogável agora, que era a Lúcia, que a gente não sabia meio que era ela. Não vale nem da pena assim, dar spoiler, porque, porra, em Devil May Cry, o que é que não é demônio nesse mundo, cara? Porra. Eu não sei quem eu sou, eu fui criado por essa velha aqui, que no caso é a Matir, que é uma anciã lá, que fica dando dica pro Dante. Cara, essa velha, ela se teleporta, cara. Porra, o Dante, a gente passa o inferno pra chegar em um tal canto do mapa lá, luta com não sei quantos demônios, aí, pô, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, essa velha é um demônio, cara, não é possível, ela é alguma entidade super poderosa. Mas não, ela é uma humana normal que criou uma super entidade demoníaca que é a Lúcia e ela se teleporta. Ela aparece lá de boa, não, você não entendeu, aqui ó. Na verdade, seu nome é Chi e tudo mais. Eu falei, como assim, cara? Você é humana mesmo? Como é que você chegou aqui? Eu acabei de passar por um escorpião gigante, caralho. Como é que você passou pelo escorpião? Você chegou antes de escorpião mim? Escorpião gigante que é o Phantom. Ah, do Devil May Cry 1. É assim, cara. Olha, né? Só. Eles tentando trazer. Eles repetiram uma porrada de. Eles repetiram o plot de muita coisa, cara. Mas assim, fora uhum. esse inimigo que é o Arius, que é o Fred Mercury, vou repetir essa porra, é igualzinho, cara. O Dante. E o Hazalgut. A história do jogo era basicamente a mesma coisa. Tem as relíquias lá, as quatro arcanas, que todo mundo tinha que reunir essa droga pra abrir um portal pra. Pra renascer Argosax. Argosax, é um o demônio, que é o demônio de espelho, né? Nunca vi. Devil May Cry adora o efeito quebrar vidro, né, cara? Todo jogo tem. Todo inimigo morre se quebrando. E não é se quebrando de qualquer jeito, é quebrando como espelho. Todos. Cada vez tem que reunir essas quatro relíquias pra abrir o portal pra mais uma entidade passar e blá blá blá. Devil May Cry. Seria legal se o jogo tivesse um carisma muito maior, cara. Não tinha muito combo, as coisas novas não eram legais. Até as costumes essas, normalmente quando você finaliza, você ganha roupas, né? Cara, nossa, a roupa diesel era horrível. Jaquetinha, cara. Dante casual. É a casual diesel, Dante. Então, é a roupa diesel. Porra, velho. Que eu passei o jogo inteiro, me dá uma roupa legal. Eu não quero jogar com o Dante de roupa. Se você terminasse o jogo no hard, você abria a Trish pra jogar. Aham, aí viu? Mas no caso você tinha a Lúcia e você tinha essas formas demoníacas que ele usava. O gráfico era bom, a mecânica era legal, você enfrentava urubus, olha só. Olha só, arpias, né, no caso, mas parecia um urubus. E tem muita coisa aí que começa. O fanatismo do cara por Batman, né? Primeiro que o Dante tem uma moeda que tem duas caras e que isso tem importância no jogo, porque, pô, o roteiro é legalzinho, a história é legal, mas o meio dele até o final, acho que a direção de arte dele é boa também. Eu, na época que eu joguei ele no começo, eu falei, pô, é realmente muito melhor que o primeiro, né? Aí eu comecei a jogar, eu fui até o final, não é tão bom quanto o primeiro, né? No final eu falei, caramba, o que fizeram no Devil May Cry, cara? Isso porque eu não tinha visto em 2011, né? O que fizeram com o Devil May Cry. Mas na época eu fiquei meio que... Deixa quieto. Devil May Cry 2 aí. Foi um jogo ok, né? Lutamos aquela luta final com o Angrosax, legal. Uma das boss fights mais maneirazinhas. A luta com o Phantom, o Escorpião, é legal também, porque ele tá mais parrudo, é legalzinho. A única novidade que esse jogo trouxe, que ficou pros outros, foi a troca de armas, que você não precisava mais entrar no menu. Sim, você podia só apertar o botão de comando. Já ia a arma. Ah, mas fora essa batalha, assim, eu acho que o final é muito bom, porque, cara, assim... Não, eu acho legal ele ser o último da cronologia, porque lá o Dante tá muito, muito foda, sabe? Ele tá muito decidido pra fazer as coisas, mesmo que ele apanhe em alguns momentos, meio que da desculpa dele tá meio que fraco, ele realmente tá tentando descobrir o que tá acontecendo ali, ele meio que se faz de sofrer a corte da vez. O final é muito bom, cara, porque ele tem a decisão lá de entrar no Vortex lá pra enfrentar o Agrosax. A decisão é basicamente quem vai, ele ou a Lúcia. Seria muito legal se desse pra você ter escolhas nesse momento, sabe? Abrir opções de finais diferentes, ou com ela, ou com Dante. Eu acho que isso daria um diferencial pro jogo. Não, pô, o Dante fala, não, eu vou... Vamos tirar aqui na moeda e, pô, tu já sabia que a moeda tinha duas caras e era meio que evidente, o Dante veio entrar lá dentro. Acaba com o cara. Mas eu gosto da referência no final, que ele tá indo embora e ele tá pilotando mais uma vez a moto, né? E ele tá pilotando na estrada do inferno, né? Highway to Hell. E ele fala e dá uma piscadinha pra câmera ainda, pô. Você não pegou a referência aqui, ó. E o que dá a entender no final do jogo, principalmente no final da Lúcia, que o jogo com a Lúcia ele acaba antes, né? Aham. Que o Dante fica no inferno, né? Não, ele não sai de lá. Na verdade, dá a entender que ele volta também, né? Porque no final, assim, acaba ela com a moeda do Dante lá na Devil May Cry, na lojinha dele, o Devil Never Cry. Acaba lá e aí ela ouve uma risada. Não, ela não só ouve uma risada, ela ouve o som de moto. Ela ouve uma moto chegando, né? Ela joga a moeda no chão e cai na cara e abre a porta e acaba, né? Mas assim, parar pra ver, o Sparda entrava e saía do inferno quando ele queria. Então acho que pro Dante é de boa encontrar o caminho de volta pra casa. O cara sai do inferno toda hora. É por causa. O Dante tá muito foda naquele jogo, cara, assim. Não tem explicação. No caso, a única desculpa é ele realmente tá tentando descobrir o que tava acontecendo. Mas era tão simples as coisas, cara. Não, estamos tentando aqui reunir o Fred Mercury ali, tá tentando reunir as quatro arcanas pra abrir o portal pro Anglo-Sax ali, o Anglo-Saxão. Tá ligado? Aparecer o demônio e o espelho ali. O Devil Trigger desse jogo é legal. Eu gosto do visual do Devil Trigger desse jogo. O da Lucy eu acho mais legal, que ela fica naquela forma de arcanjo dela, demoníaca. Eu pensava, sim, pô, sim. Essa menina é um demônio. É porque no caso do Devil May Cry, os anjos também. É porque em Devil May Cry, pra quem nunca entendeu, Devil, Akuma, no caso, no Japão, não é o mesmo demônio que a gente tem aqui de céu e inferno. Apesar deles realmente usarem esse paradigma, no caso de demônio no Japão, quando eles falam seu demônio, é um status, né? É uma pessoa que realmente tem um karma. E no caso do Devil May Cry, esse é o real significado. É uma pessoa que tem algum poder que traz algum mal. Não é simplesmente o cara é o demônio da religião bíblica. Tanto que no Devil May Cry eles não ficam realmente especializando que religiões existem. No caso delas, existem todas as religiões. Eles não se referem ao Dante, tanto o Dante como o Virgil. Eu reparei que eles não se referem como eles sendo demons. Eles falam mais que eles são devil. Sim, porque é o sentido do Japão de devil, não é demons ou coisa. O Dante fala às vezes demônios, né? É like a eu demon. Até acho. Eu até tirei essa conclusão que, por exemplo, Demons é um rank e Devil é um rank ainda mais acima. Por exemplo, Sparta é um Devil, o Dan e o Burst são um Devil, são um rank acima de Demons. É, mas no caso deles é assim, ali, o Devil, o demônio que eles citam é sobre realmente o cara ter esse karma, essa super força que traz algum. Eu não sei se você já leu Punisher, Punisher Born do Garth Ennis. Demônio é aquilo, é o cara que tá enfurecido, tem uma puta força e tá fazendo mal. O poder dele causa mal, então ele é um demônio. É um cara que tem. Nesse sentido do jogo ainda, quando eles falam de demônio, não é o demônio, demônio. É só um. Como se fosse um espírito que se relaciona com a humanidade, né? Sim, sim, não. Se você for ver tanto também mal, os Akumas, né? Os demônios no Japão são sempre alguma coisa relacionada a um karma maldito, sabe? Você tem demônio específico pra quem tem insônia ou pra quem tá possuído. É sempre alguma coisa que tá causando mal à pessoa. No caso de demônios de Devil May Cry, mas você também pode levar pro outro lado e toda essa reflexão que a gente tem não vale de nada. Mas no caso do Japão e pro Hideki Kamiya, é isso. É só um karma, demônio. Devil. Ok. E a trilha sonora do 2 é ok, mas tem uma coisa importante porque ela foi produzida por duas pessoas, né? Que é o Masato Koda, que é o compositor, e o Tetsuya Shibata, que é um guitarrista foda, compositor de games. Os caras trabalharam de novo em Devil May Cry 3, que aí sim é o ponto máximo deles. Só que tem um plus aí que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu não vou terminar com a trilha sonora deles, porque eu quero colocar Highway to Hell pra combinar com o Dutch falando Highway to Hell, porque faz mais sentido e é mais legal. Não vou. Joga Devil May Cry 2 se você comprar HD Collection. Não compre o jogo separado, não vale a pena. E não baixe no emulador. Não, não faça isso. Não gaste internet. Mas joga. Se você comprar o HD Collection e tiver ele lá, você joga. Você joga, né? É depois do 4. Depois do 4. E do não, joga ele antes do DMC também. Por favor. E nunca jogue DMC. Não, joga pra poder falar. Vamos falar dele daqui a pouco. A gente tá segurando aqui pra malhar esse jogo. Agora, vamos segurar um pouco. Vamos falar da coisa, a melhor coisa que já existiu de Devil May Cry, que é Devil May Cry 3, Dante's Awakening. Não, não faça isso, garoto. Não, calma. Devil May Cry 3, Dante's Awakening. Vamos nessa, vai. Eu tenho que até me arrumar pra falar, porque, cara, é muito foda. Melhorou? Eu tô rouco ainda? Não muito. Não muito, ok. Eu não posso ficar rouco no Devil May Cry 3, pelo amor de Deus. Fica no DMC. Não, no DMC eu posso ficar até ficar mudo, mas aqui não. Aí, eu tô falando melhor agora? Caralho, velho, não faz isso comigo, Deus. Não, dá pra te ouvir bem. Ok, ok. Dá pra te ouvir bem. Ok. Ready? Chegamos em Devil May Cry 3, lançamento de 2005, cara, e depois de Devil May Cry 2, o hype tava totalmente no chão. Todo mundo tava, porra, Devil May Cry tinha morrido, cara, porque Devil May Cry era uma franquia de fanáticos, cara, religiosos, todo mundo ia cultuar o Dante. Tinha altares pra ele pra falar, nossa, eu quero ser muito foda que nem você. Eu falava suas frases, Dante, porra, tinha tudo isso. Cara, o que vocês fizeram com o Dante, Capcom, Hidekami, por favor, salva o Dante. E todo mundo, pô, chegou Devil May Cry 3. A primeira vez que eu vi Devil May Cry 3 foi na Play TV, cara. No Play Hit, tocando o trailer de Devil May Cry ao som de Firetail do... Xamã. Do Xamã, cara, tocando Firetail do Xamã. Isso aí, pô. Eu fiquei muito impressionado. Pô, Devil May Cry 3, pô, muito louco. Voltou aí, o Dante aí, pô, Dante tá legal, né? Aí a gente descobre que o Devil May Cry 3 é o início da cronologia, a origem do Dante. E também eu devia ter percebido isso porque o título era Dante's Awakening. Mas na época eu não era um super fodão. Eu não falava inglês na época, então. Eu até falava, mas eu não dei bola pro. O título tava tão pequeno, cara, que eu nem dei bola pra Dante's Awakening, né? Mas Devil May Cry 3 estreou, cara. Puta que pariu, que foi aquele começo de jogo, cara. Assim, o gráfico evoluído, mecânica evoluída. Você sentia tudo que dava pra você ver nas cutscenes, você fazia no jogo. Não era que nem um certo jogo chamado Guild of Cerberus, né? Ou Lord of Shadows. Você vê o cara varrendo o mundo e no jogo você tem que fazer stealth, porra. Que merda é essa? No Devil May Cry 3... Você conseguia fazer, repito, você consegue fazer tudo que o Dante faz na cena, cara. Só não pode comer pizza, o que é um feio aí, então eu tiro um ponto desse jogo. Mas você pode jogar comendo pizza, uau. Então, uou, yo. Isso é muito foda. Eu não fazia isso, eu posso usar um fone da console. Pô, você tá jogando com o Devil May Cry, você tem que jogar com a mão enquanto você come pizza, cara. Isso é foda, hein? No Dante Must Die, cara. Eu tenho certeza que é foda, não dá ali. Fazendo outra coisa, isso que é foda. Pô, cara, a primeira vez que você inicia Devil May Cry, você tá naquela loja do Dante que ainda não tem nome, o que é um puta fanservice pra você, cara, porque você sabe, você passou por tudo aquilo, você passou pelo jogo do primeiro que é foda pra caralho, você jogou pro 2 que não é tão foda, mas é legal, você tava no hype da franquia, e o 3, cara, porra, que jogo foda, cara. Primeiramente pela trilha sonora. Que foi composta por um americano, olha só, Sean MacPherson. É um show. Cara, ele é muito foda, cara. Assim, ele não compôs toda a trilha sonora, você tem os outros compositores que são os caras do 2 que voltaram, mas ele compôs a música principal, que é a Devil Never Cry, né? Devil May Cry, aquela. Uhum. Don't Live Forever. Que é muito foda, cara. Eu vibrei com essa música, tinha no meu MP3, MP3 mesmo, tá? A galera aí que tem celular hoje em dia, que tem iPod, tem Spotify, cara, era um MP3, que era um aparelhinho foda pra caralho. Você colocava a música e era vibrante ali. Paguei, comprei na Aparecida do Norte, cara. Fui lá, comprei 20 pila, cara. Pô. Eu fui à internet e saquei. Ainda tem outro no meu. Até hoje escuto a trilha sonora de Devil May Cry e eu vibro, cara. Porra, aquele rock. Ela começa com aquela trilha. Ela começa com aquela trilha de orquestra sinfônica de igreja e depois vai pra aquele metal pesado, cara. E é, tipo, é muito foda, cara. E o começo de Devil May Cry é o Dante sendo Dante, né, cara? No seu escritório, come uma pizza que tá. Duvidosamente de má qualidade, né? Que ela tá dura. Aí dá aquela... Tá ali, né? Você tá ali, né? Só tá ali. É coisa que acontece na nossa vida, cara. Quem vive aí à mercê da morte tem essas coisas na casa. Pizza jogada, esqueleto, essas coisas. Mas aí ele dá aquela. Ele senta naquela bancadinha clássica dele, dá um chute, pega o telefone, fala, hi, I'm Dante, blá blá, sou muito foda. É, seria muito legal se ele falasse isso, né? Hi, I'm Dante, blá blá blá, sou muito foda. Tem aquela cena de abertura, cara, que é aquela luta. O que que é aquela luta, cara? Nossa. É assim, você já começa o jogo com adrenalina na sua veia, cara. E você começa, você vê o primeiro combo. Caralho, muito foda o combo. Fluido, você aperta o botão, o Dante faz. Assim, perfeito. Dali pra frente, cara, só foi sorriso, foi brilhante. Você em si tá perto de uma masterpiece, cara. E você, todo mundo que jogou. A gente jogava nas Playhouse, a gente falava pra todo mundo, joga Devil May Cry. Eu tenho uma história, porque eu tive vários Devil May Cry 3, né? Eu tive o Special Edition, eu tive... Eu vou contar essa história muito foda. Essa história é legal, porque... cara, velho... Exclusivamente com Devil May Cry. Assim, Eu tive vários Devil May Cry, eu tive em japonês, eu tive, assim, exclusivamente eu tinha um Devil May Cry que eu gostava pra caramba, que era o Special Edition que você podia jogar com o Virgil, né? Gostava muito daquele jogo, era muito legal. E assim, eu emprestei ele pra várias pessoas, né, cara? Muita gente jogou esse jogo, eu emprestei na escola e tudo mais. Eis que um dia, eu emprestei pra um amigo do irmão do Eric, né? Emprestei. Aí, num certo dia, absurdo, quando ele me devolveu, a gente tava indo pra uma excursão, que era num planetário e tudo mais, né? A gente foi, tava feliz, peguei meu jogo de volta, tava tudo certo, coloquei na minha mochila, fui pra lá. Aproveitamos o dia, a gente tava, sei lá, a gente tava sentado no meio do campo conversando sobre videogame ou qualquer porra assim. Aí apareceu dois malucos, né? Os caras chegaram na boa. Mostrar o jogo do celular. Assim, não, é tipo assim, pô, o cara quer ser nosso amigo, né, porra? Vamos socializar, né? Cadê, cara? Eu fiquei lá de boa. Quando acabou a excursão, eu voltei pro ônibus, né? Nada tinha acontecido, o dia foi legal, pra caramba, se divertiu com o pessoal e tudo mais. Cheguei no ônibus, fui abrir a mochila pra pegar água, né? Cadê meu Devil May Cry? Porra, velho, sofri um steal, sumiu, velho. Sofri um steal lá, os caras estavam jogando RPG comigo, velho. Vamos roubar esse cara de boa ali, ó. Como é que eles sabem? E não foi qualquer coisa, eles pegaram só o Devil May Cry, cara. Eram criminosos de videogames, cara. Nesse dia eu perdi a esperança na humanidade, cara. E tipo, eu virei o Virgil ali. Mentira. Comecei a andar com o cabelo pra trás. Eu procurei a espada de Esparta. Até hoje eu procuro vingança contra esses caras. Às vezes eu olho assim pro horizonte. Você nunca vai achar e nunca mais sabe quem é, né? Não, eu vou chegar igual o Liam Neeson lá. Vou telefonar pra ele. Falar: I find you. I kill you. Igual o Liam Neeson. Só que eu não meto medo igual o Liam Neeson ainda. Eu tenho que perder muito mais coisa na minha vida pra poder falar igual o Liam Neeson. Porque você sente a dor nele. Se duvidar, o Liam Neeson daria um bom Dante, cara. Aí. Coloca uma peruquinha e manda ele, cara. Caçar os malucos. Tem um sketch legal do Liam Neeson que é com o Rick Gervais, né? Que é sobre como o Liam Neeson não consegue fazer nada além de um papel que deixa tudo sério. Aí a sketch era ele tentando fazer um especial de comédia. Aí o Rick Gervais mandava ele falar uma piada e ele não conseguia, cara. Ele sempre transformava o bagulho num drama. É muito engraçado. Vou colocar o link na descrição pra tudo. Que desviou o maluco que a gente fez, né? Muito louco. A gente chegou no roubo, criminoso de videogames e Liam Neeson. Pra Rick Gervais também. Crazy. Let's rock. Voltamos pro fodão Devil May Cry 3, cara. Que jogo foda? O que vocês acham de Devil May Cry 3 antes da gente entrar na história? O melhor da franquia. Melhor. Com certeza. É só isso, né? Que você não tem que dizer o melhor aqui. A gente pode chegar por aqui. Posso dar a minha opinião? Pode. Olha lá. Lá vem polêmica. Pra mim. Vai. Não, pra mim é isso. É o melhor jogo da franquia. É o Mastimo. É o Kimoto da franquia, cara. É o Atômica. É muito foda esse jogo, cara. Nossa. Assim, todo mundo falava assim, tem Play 2, tem Devil May Cry. Era uma frase muito recorrente. Era bem isso mesmo. Mas no caso de Devil May Cry, cara, é um jogo fora de série, mano. Além dos combos, a hitbox dele, as armas e o que são as boss fights, né, cara? Primeira batalha com Cerberus ou com a Nebula. Uma mais catapulta que a outra. Sim, é muito foda, velho. E dava tua adrenalina. Sim. A banda só dava tua adrenalina que tu sentias mesmo... Pô, você se sentia pilhadaço, velho. Você começava a fazer combo e não queria parar mais. Os caras queriam tanto que você fizesse combo que eles colocaram aquelas estátuas que davam orbs especiais pra você tinha que fazer sua hitbox de combo. Combos. É, você tinha que mudar o seu combo. E acabaram isso num jogo que não deve ser nomeado também, né? Mas vamos lá. Quero porra, velho. Não faz isso não. Showtime style. Showtime. Você tinha o Sword Slash, blá. É muito foda os golpes do Dante nesse jogo, cara. Pô, eu entrava no hype, cara. E uma coisa legal desse jogo é as armas vinham dos boss, né? Pô, Agnihudra é foda, no talking. Era muito foda ele falando com a Agnihudra. Agnihudra é a arma que depois que eu pego eu só vou com ela e com a Rebellion. Pô, era muito legal, muito estilosa, cara. O Dante fica parecendo um Shogun com ela, muito foda. E essa arma parece que um... Eu não sei se isso é uma lenda urbana, um amigo meu falou, mas só que... Ele não é assim muito tipo de... Quando tu criavas um certo combo, eu dizia, impressive, e eu dizia, shut up! Shut up! Não, oh, caramba, vocês ficavam gritando com o outro. Pô, todo mundo que joga Devil May Cry fica gritando, cara, não tem outro jeito de jogar. É muito foda, velho. Caramba, eu tô jogando Devil May Cry, caralho. Nossa, é muito foda, cara. A gente jogava... As minhas armas favoritas eram a Rebellion e a Rebellion é foda, velho. Eu queria muito ter. Eu achava legal, assim. Eu não sou muito de ser designer, parado de ficar tentando copiar look, mas eu queria muito, sobretudo, igual o do Dante, cara, do Devil May Cry 3. Nunca quis um do Devil May Cry 1, mas o do 3 eu queria, cara. Era muito foda. Eu chegava lá, pô, eu queria muito. Pô. O começo lá do Dante com ele, assim, o começo inteiro ele se preparando, né? Os primeiros stages, o segundo é ele tentando colocar a roupa dele, no caso. O que meio que foi copiado no jogo, que não deve ser nomeado aí, mas beleza. Mas o legal, cara, é muito foda. Você começa naquele escritóriozinho dele, tem a luta, tem a introdução do Arkhan, e tem ele saindo lá do escritório depois de tudo pra ele ver o que porra que tá acontecendo. E aí ele espirra, colocou o sobretudo dele, o escritório dele inteiro cai, que é um puta... Assim, pra quem jogou os outros, cara, tipo, porra, isso aconteceu, triste, de, né? Verdade, cara. O bagulho caiu antes de iniciar. O barraco caiu. Explodiram o barraco, velho. Do Dante. É muito triste essa parte, cara. Aham. Aí você tem essas... Você já conhece a loja. Aham. E mais, o Devil May Cry, ele é um escalation de fodeza muito grande, cara. Quando você acha que eles não podem realmente subir o nível, você vai entrando na loucura que é o Dante, que ele tá muito... O cara é mais foda quando ele era novo do que quando ele era velho. Acho que ele ficou que nem o Sparta, sabe? Eu sou muito foda, eu não preciso mais me provar. Mas no primeiro, cara, ele faz umas paradas. O que é que ele subiu? O que é que ele desce? Ele pega a moto da Mary, cara, e desce a Temeniguru e pula assim, faz pose e vem o Leviatã e papa ele, cara. É muito foda, velho. Mole. Manda ele pra dentro e tem uma fase que é dentro do Leviatã, velho. Assim, é totalmente... isso sim é um clímax de um jogo. O cara consegue criar um clímax. Depois de clímax, você vai subindo até você ter o Hyperplex do que é Devil May Cry, que é as boss fights, né? Você enfrenta o Cerberus, você enfrenta o Beowulf, o Agni Ruder, que é uma luta foda pra caralho. O que é aquela... Assim, a luta com a Neva, não acho ela muito legal, mas... Não gosto. Então, não, eu acho que é a pior boss fight do jogo, mas a arma que ela dá, que é a guitarra, cara, é uma das armas mais fodas do jogo. Eu não gosto. Cara, eu acho muito foda, velho. Também não gosto muito. Pô, só eu gosto da guitarra, velho. É muito foda. O Dante pegando ela e tocando, fazendo um solinho assim. É muito foda, velho. Eu fico muito feliz com aquela cena. Eu só comecei a gostar quando eu percebi que com essa arma com a guitarra nós podíamos voar e lançar a bola de raio. Sim. E também, outra coisa que é legal quando você usava o Devil Trigger, né? Com cada arma que sua arma de opção, o Devil do Dante mudava a forma. Que era bem bacana e, tipo, o mais legal era o da Agni Ruder. Legal, isso é legal. Agni Ruder era foda pra cacete. O da Agni Ruder e o da Rebellion. É muito foda. E também, cada arma, que no caso era feita por um dos guardiões do Sparda, que a gente não falou, né? Que no caso o Sparda fundou a Temeniguru e colocou esses guardiões pra selarem o poder dele, pra dificultar, entre aspas, né? Porque todo mundo invade aquela droga. Não sei pra que ele colocou um cachorro gigante e dois Free Talkers pra lutar lá dentro, cara. Porque todo mundo passa por aquela droga. Se o exército descobrisse ali, pô, já era. O Sparda já tava. Sparda. O que você ouviu lá? From your brother. O Devil May Cry 3 inteiro, a gente vai ficar falando isso. Devil May Cry 3 é foda pra cacete. Não tem discussão, é muito foda. Só que cada guardião representava um pecado capital. Uhum. É que no caso os pecados capitais são os anjos lá que o Sparda selou, né? Você tem que citar os nomes de cada pecado capital pra você abrir o portal. No caso, só o Arkhan sabia disso. E o, de novo, o Virgil é muito burro, cara. Mas já chega daqui a pouco fazendo isso. Virgil, a gente já chega nisso. Não, mas no caso de Devil May Cry 3, cara, tem muita coisa importante nele, porque a história, o plot, se pá, é o mais bem desenvolvido da franquia, porque ele tem a mesma coisa. Vamos abrir um portal aí? Vamos? É de boa. Foi a primeira vez que alguém tava abrindo um portal e o Dante foi lá ver e não se entendia muito bem, mas tinha a ver com o portal. E, cara, é um plot legal, tem personagens bacanas, tem o Jester, o Arkhan, a Mary, tem o próprio Virgil, tem os seus bosses, cada um tem sua personalidade. E, cara, quando eu era moleque, eu sempre achei que os bosses eram, tipo, vilõezões fodas, né? Mas meio que eles estavam só fazendo o serviço deles, eu só trabalho aqui, tá ligado? Era só o trabalho. Era só o trabalho deles, cara. A história do jogo realmente se repete, tem artefatos místicos, tem alguma coisa a ver com sangue, é tudo isso. E, novamente, aí, e finalmente, voltando ao plot inicial dos medalhões, que aqui realmente tem uma força total. E eles têm muito mais importância na história, eles são muito mais... eles têm uma face aqui, né? Você entende muito mais, você entende o apego do Dante por aqueles colares. A história do Devil May Cry 3, pra mim, ela é muito boa. Assim, porque ela explica muitas coisas do primeiro. Por exemplo, o Nello Angelo mesmo. Porque você não tem apego àquele personagem até você conhecer a história do Devil May Cry 3. Até você saber que aquele era o Virgil e você começa a ter o apego ao personagem do Virgil porque... O personagem é bom. A luta da Missão 7 é incrível. Uhum. A luta da Missão 7 no topo da torre é fantástica, aquela luta. Sim, sim. É uma das lutas, das minhas lutas preferidas de todos os jogos. É aquela, eu gosto de repetir essa Missão 7. Eu tô sempre jogando agora com a HD Collection, eu tô sempre jogando Devil May Cry 3, porque ele é muito bom, cara. Uhum. A jogabilidade ainda é muito boa. É... A história do jogo, o Jester é um personagem assim que depois você descobre que ele é o Arca, cara, isso é fantástico, assim. Foda. A história do jogo ela é muito boa, é muito fantástica, sim, sim, mesmo. E uma curiosidade, quando. E além do jogo ter um multiplayer secreto, né? Uhum. E quando você derrota o Arca na missão 19, na versão HD, é curioso que você ganha uma conquista que se chama Asylum, fazendo aí a referência ao Batman, né? Deixa eu só contar. Por acaso, então, no Devil May Cry 3, eles introduziram o Virgil. Uhum. E tem uma coisa curiosa, pelo menos comigo, não sei se estou falando mal disso. Mas é o fato de que chega num determinado altura que tu não sabes quem é o teu personagem favorito, ou quem que tens que tu sei se é o Virgil ou se é o Dan. Uhum. Porque ambos são personagens muito carismáticos. São personagens que cada um tem a sua personalidade. Um é mais extrovertido, o outro é mais sério. E são personagens mesmo diferentes que tu, epá, gostas de ambos e até ficas meio que indeciso quem é que é o teu favorito. Uhum. Eu até digo que eu comparo a rivalidade entre o Dante e o Virgil é igual ao Sobaki do Jeff ou do Yuri ou do Kaido. Uhum. É que é uma rivalidade que tu ficas ali no meio de quem é que vai ser o teu favorito. Por acaso, eu por acaso primeiro ganhei o 3 e depois ganhei o 1. E aí sim, até pra mim foi melhor. Você chegou na cronologia da ordem certa. Exatamente, eu senti. Olha aí. Né, eu senti o peso de derrotar o Nero White. Você ficou gritando até, não, meu personagem favorito tá morrendo, não. Ficou gritando. Isso, olha, eu tô dizendo assim, olha, gostaria que talvez tenha, sei lá, uma maneira, sei lá, nesse quinto, de uma maneira que o Virgil tivesse vivo. Uma maneira que a torre da Danny Guru, pra mim é uma versão dark da Torre de Babel. Pô, essa torre é um personagem no game, já. Sim. E que, pronto, e que cada guardião tenta um capital, que é mais uma inclusão da Divina Comédia. Uhum. E pronto, eu confesso que é mesmo dos melhores, é o melhor jogo da franquia. Sendo que também tem muita inspiração na série do Batman. O próprio Chester faz lembrar muito o Joker. Não, ele não, não faz lembrar o Joker, ele é o Coringa, boa. Não faz lembrar. O Arkham, ele é o Coringa. Tanto que o Jester, o nome inicial dele, se você duvidar, acho que o Devil May Cry não tem em idioma japonês, no caso. Mas a ideia pro áudio em japonês era chamar ele de Joker mesmo. E o Arkham é Arkham. No caso, você tem moeda duas caras, tem muita referência. Você tem Asylum, referência a Asylum, no caso, que o Arkham faz. Cara, assim, é muito interessante porque ele é muito fã de Batman, obviamente dá pra perceber isso, principalmente pelo estilo gótico que ele adota em todos os jogos, ele adora isso, então... Eu quero mostrar uma coisa, a minha missão e a minha luta favorita, uh-huh, eu gosto mais da segunda luta que eu tenho, que ela até diz assim, tu queres um pedaço de mim literalmente, então vem aqui buscar-te, epá, isso é outro ânimo, uh-huh, e depois, epá... É a minha luta favorita, essa é a segunda. Uh-huh. E depois a cutscene que vem a seguir, vemos um pequeno deslumbre, uma pequena amostra de eles lutarem na mesma equipa. É fantástico. Ah, é muito bom. É, É muito fantástico. Eu não tenho momento favorito em Devil May Cry, assim, todos os momentos, eu não consigo escolher, cara, todo momento é um momento. Eu consigo escolher o pior momento, cara, que é quando, eu acho que é a luta com a Lady, cara, com a Mary. Eu acho ela bem, é uma das partes mais fracas do jogo, mas ela tem importância em si. Mas ela tem importância dentro do jogo, sim, né? Sim, e ela dá uma bazuca pro Dante, cara, que é foda. Que tem o nome da mãe dela, né? Sim, o nome da bazuca é Kalina Anne. Sim, sim. Da mãe da... Não, mas no caso eu não tenho um momento favorito em Devil May Cry. Eu acho que tem vários momentos catárticos ali, a luta do Virgil com o Dante. Mas tem uma coisa também a dizer. Fala. Você deve saber, o Beowulf é o demônio panduso, aquele que... Eu sei. Aquele que conseguiu a rapariga. Foi. Mas no caso, assim, tem muita referência à cultura pop. O Devil May Cry é um puta jogo que está cheio de referência a coisas anglo-saxões, tem referência à cultura europeia, a quadrinhos, cara. Tem o sistema gótico do Dante, que o Decamia usa. O sistema de combo é muito bom, o visual tá anos-luz à frente, parece que é outra geração. E as cutscenes agora, muito mais que agora, usam o mocap, né, cara. Você tem atores ali, e no próprio jogo você tem os extras que mostram o jeito que eles faziam, né, cara. No caso, o ator que faz o Dante, o cara que é o Goku daí, que fala toda hora o que ele tá trabalhando e fode a Capcom, toda hora todo mundo sabe o que a Capcom tá fazendo, porque esse cara abre a boca, não, tô trabalhando nesse jogo aqui, ó, aí Capcom, cala a boca, porra. O que é foda. Mas no caso, pô, o Devil May Cry 3, o nível de atuação dele, do Dante pro... Primeiro, é um Dante totalmente diferente, ele faz você lembrar daquele outro, mas esse é o Dante definitivo, cara, é o que definiu a persona dele. Todo mundo que conhece o Dante se lembra desse cara aqui, pelo menos no meu caso, é esse Dante. Todo mundo aqui concorda? Tanto que ela foi mantida no 4, né? Sim, sim, a persona daquele Dante. O Dante do primeiro... jogo, ele é engraçadário, ele tem toda aquela pegada de ser o cara que faz a piada meio que pra quebrar o gelo do momento, mas esse Dante aqui, ele é zoeiro por si só, sabe? Você pode até entender que ele faz aquilo pra evitar o do clima ficar pesado pro jogador e tudo mais, mas ele é bocudo daquele jeito porque ele quer, cara. Ele pega todo mundo, ele pega o que ele quiser. E assim, ele faz isso e não parece ofensivo, ou sei lá, machista, sei lá como você queira falar, porque é o jeito dele. Tem uma certa inocência nesse personagem, por mais que ele seja um puta cara que faz o que quiser. Você quer ser esse cara, é um exemplo de homem, porra. E diferente do Virgil, que é mais é gentleman, né? Ele é todo certinho e tudo mais, parece que foi criado num castelo britânico, todo cheio de gracejos ali. Você for falar que ele é muito mais gentleman, ele no fala assim. É uma pessoa muito mais sofisticada do que o Dante, que é um maluco que parece que cresceu na rua. Ele parece eu, como eu vivo todo dia. Obviamente não tão foda que nem ele, né? Mas eu tô tentando aí, tamo no caminho, segue essa força aí. Ainda vou chegar no pitfall. Aí depois eu tenho que ir pra África pular uns crocodilos, mas beleza. A história é muito legal porque tem todo aquele plot, portal de novo, mas tem essa dualidade do Dante. Todo mundo aí quer alguma coisa, você tem a Mary que quer vingar a mãe dela, você tem um Dante que tá atrás tentando descobrir o que tá acontecendo, ele descobre, você tem o Virgil que é seu novo Sparda, você tem o Arkhan que você não sabe o que ele quer, você tem o Jester que é o Arkhan e você não sabe o que o Arkhan quer, mas ele quer agora pegar o poder do Sparda, e você tem os bosses que estão até Miguru, né? A própria torre é um personagem foda, porque quando ela aparece você tem toda aquela mitologia que foi escrita no Devil May Cry 1 da torre e tudo mais, do Sparda ter esse selado, e você, porra, agora eu tô vendo, tô entrando nessa torre, então é um puta fanservice, ao mesmo tempo é em prol do roteiro. As boss fights, cara, o que é aquela luta com o Cerberus, o final, toda vez que você finaliza você tem uma cutscene com o Dante mostrando a arma, e tudo que ele faz com aquela arma você pode fazer no jogo, então isso te dá uma familiarização com a arma. Ok. But on one condition. What is it? Name it! No talking. Fair enough. As you wish. No talking. Good. The tale of the demon warrior Sparda. That's not what I'm looking for. Leave me. The then what are you looking for? A demon that impregnates a woman who then bears twin sons. That's the story, isn't it? O personagem do Virgil, né? Ele é uma puta aquisição porque a persona dele é muito boa. A gente falou que o Dante, ele abraça esse lado humano dele, o Virgil abraça esse lado demônio dele. Ele odeia tanto a escória humana, cara, porque ele nem usa armas de fogo, pra você ter ideia. Ele só usa armas cortantes, que no caso é Yamato, que é a espada que o pai deu pra ele, né? E ele segura isso com todo o amor da vida dele. E você entende a persona do Virgil, você não enxerga ele como o vilão da história, você só enxerga ele como aquele, o cara que tem um objetivo. É um antagonista, não um vilão, um antagonista. Não, nem antagonista, ele tá fazendo a coisa dele. No caso dele, ele não tá fazendo nada de mal, cara. É um ponto de vista só, né? Pelo que ele passou, cara. Certamente eu ia dominar nos humanos. É. Eu atacasse, se eu ficasse com ele, ia dominar os humanos. Essa é a ideia que um Virgil Não, mas tem uma importância disso dele fazer o que ele tá fazendo aí, porque ele ama a mãe dele, ele amava a mãe dele, no caso. Ele quer o poder pra salientar essa vontade que ele tem de ter salvo a mãe dele, sabe? Porque foi uma coisa bem traumática pros dois, no caso. O Dante, ele meio que desviou essa culpa dele que ele sente de não ter salvado a mãe dele, que a gente vê no Devil May Cry 1. E o Virgil, ele definiu isso pra eu tenho que ser o cara mais poderoso do mundo pra quem quer que eu goste não se fira mais, né? Ele quer tornar um mundo de demônios pra você só ter um mundo de pessoas fortes. É uma visão muito legal e cria um puta plot dentro do personagem e você entende ele, cara. Eu acho isso muito legal quando você se identifica com o vilão, cara. Se eu fosse criado como ele, muito provavelmente eu teria uma visão parecida com ele. Tem pessoas assim no mundo. E o Virgil é esse tipo de pessoa. E, por incrível que pareça, ele ama o Dante. Eu, né? não quero ser trapo. Eu sinto muito culpado por não conseguir falar. Não, é exatamente isso, cara. Porque e ele tem uma certa inveja do Dante, né? Porque, assim, ele quer parecer com o Sparda. Mas todo mundo que olha pro Dante fala, não, esse é o Sparda. Tanto que quando ele tá, olha só, tem uma simbologia. A primeira luta dele com o Dante, ele tenta todo momento humilhar o Dante. Como ele é fodão, ele para balas, ele faz tudo. E o Dante, ele... totalmente humano, né? Ele não tem poderes. O Virgil até fala pra ele, você não vale de nada. Você não abraça seu potencial. No caso, o Virgil, ele não consegue matar o Dante, ele não quer. E o que ele faz é simplesmente despertar o Devil Trigger do Dante, né? Pra ele sentir o gosto de como é ser um demônio. Aí você tem o primeiro momento que o Dante desperta. Tá aí, Dante's Awakening. É o título aí. Ele fala o nome do título no filme. O Peter Griffin. Aí você tem a segunda luta dele com o Virgil, né? Que olha só, mais um simbolismo forte. Ele usa o sangue dele pra tentar abrir o portal do Sparda, né? Porque na cabeça dele, o sangue de Sparda abriria o portal. O que entre aspas estava certo, mas não era só isso. Ele tenta usar o dele. E o que ele faz? Ele acha que o sangue dele não é o suficiente, né? E ele pensa, vou usar o do Dante, porque ele parece com o Sparda. Então... tem essa mentalidade. Eu preciso de mais sangue. Não só que ele precisa de mais sangue, ele queria usar o sangue do Dante, cara. Porque na cabeça dele também o Dante é o novo Sparda. Mas no caso era o Arkhan que sabia tudo e mostra mais uma vez que o Virgil é um burro pra cacete, velho. É burro pra cacete. Ele foi ingênuo, ele é ingênuo. Porque você vê que você vê o Virgil pela primeira vez, no caso aí, ele tá na biblioteca estudando, né? Ele tá lá com os livros, mas... então você demonstra que o personagem tá querendo buscar conhecimento, ele ainda, entre aspas, um cara jovem, né? Pra um demônio. Cabelo branco e tudo mais. Mas você vê que o Arkhan, esse cara que aparece como quem não quer nada, fala, não, você não quer aí, ó, tem um cara que parece com você e tudo mais, aí, pô, meu irmão, né? É que no caso é uma coisa que é explorada no mangá de Devil May Cry, que pra quem não sabe, antes do Devil May Cry 3, eles lançaram um mangá que se passa um ano antes, que mostra como o Virgil descobriu que o Dante tá vivo, né? E no caso eles dois se veem, mas nenhum reconhece o outro, porque, pô, o cabelo pra trás muda tudo, né? Clark Kent aí. O Zooey Deschanel, porra, muda pra caralho. Mas a missão 7 mostra isso, hein? Sim. Na missão 7, quando o cabelo do Virgil cai e ele volta pro lugar, você vê que eles não parecem iguais, mas eles são iguais. Eu acho que é porque o olhar do Virgil é como se ele tivesse, assim, o Virgil com certeza ele tem muito mais mortes no cartório dele do que o Dante, porque o Dante ele tá fazendo serviço, ele tem uma missão ali e ele não se perdeu na missão. O olhar do Virgil é como se ele tivesse dentro de alguma coisa já, sabe? Como se ele tivesse enfiado até o pescoço dentro daquilo que ele procura. O Dante não. Ele tem certeza do que ele quer. Por mais que ele seja imaturo e porra louca. You showed up. O plot todo do Devil May Cry 3 é simples, como eu disse, mas o recheio dele é muito bom, cara. É muito foda. Você tem todos esses personagens, cada um tem a sua motivação, bosses legais, e tem batalhas e cutscenes que tem easter eggs de números de fase, né? Toda vez que você vai entrar na fase, tem sempre esses easter eggs legaisinhos. Que na minha época era legal você ficar tentando descobrir. Por mais que você soubesse onde estava, era legal ficar vendo. Era um dos próximos que eu pensava. Ainda é. E Devil May Cry é tudo isso, cara. Todo mundo gosta aí. Se você tem algum videogame, provavelmente você, hoje em dia, tem um Devil May Cry pra você jogar. Tá sempre ao seu alcance. No caso da história, tudo tá acontecendo por causa desses anjos caídos aí, que são os pecados capitais, que o Sparda deu um jeitinho de aprisionar e selar tudo com os nomes deles, né? Antes do final, você tem aquela batalha com o Virgil, que é legal pra cacete, naquele sancto de sacrifício de sangue, que é muito foda, velho. Você vê lá o Dante todo fodão, os dois equiparadamente iguais ali, e o Arthur chega e humilha todo mundo, e aí você descobre que tem que usar sangue de um coração puro, de uma sacerdotisa inocente, no caso seria a Mary, né? Usa o sangue dela, e falar os nomes dos sete pecados. E ele abre o portal. É o sangue de uma virgem. Provavelmente sim, mas eles não queriam falar isso, né? É porque é muito batido falar, é virgem, né? Acho que sim, é virgem, rapaz. Aí ele falou, não sou não. Aí, pô, fudeu, né, meu plano, porra. E aí que tem uma coisa legal também do Devil May Cry 3, que você pode jogar no multiplayer, né, cara? Primeiro, quando você pega, você luta contra o Doppelganger, que você pega a habilidade dele de se multiplicar. E também quando você luta ao lado do Virgil, que é uma das lutas mais épicas do mundo, cara. Quando você luta contra o Arkhan, você aperta start no 2, e aí, plou, você entra numa porra de uma luta foda pra caralho, velho. O que é aquela luta? Mais uma vez, alguém pega a espada do Sparda, o Arkhan fica naquela forma do Sparda, que é bem legal, aquele inseto gigante. E aí, aí vira aquela bolha estranha, que você tava numa forma legal, cara, porque sempre tem que ser escroto. Olha aí, referência, mas ele podia ter ficado daquela forma, cara. Eu não acredito que o corpo poderia, teria sido uma luta legal. Pelo menos na primeira luta, cara, deveria ter uma luta naquela forma dele. Mas aí, olha só, uma referência é aquilo, hein? O corpo dele não aguenta o poder, aí ele vira uma bolha. A referência, Capitão América. Não entendi a referência. Mas tem essa batalha legal, você pode jogar no multiplayer com um amigo. O que é estranho, porque a câmera não fica no Virgil, então seu amigo fica perdido lá no mapa, só dando combo, sabe? Se tivesse um modo online, seria legal. Mas se você pegar o Doppelganger e o Demônio Infinito com a roupa especial, você pode jogar o jogo inteiro em multiplayer, o que é muito foda e aumenta muito mais a diversão. Já que a câmera é meio que fixa e você consegue ver. E nós já fizemos, a gente já fez o jogo inteiro. A gente já finalizamos o jogo inteiro assim. Foda. Divertido pacas. Devil May Cry 3 é foda pra caralho. E finalmente temos a batalha final, cara, que eu acho que é um dos momentos mais bonitos. Esse é o meu momento favorito, cara. Vou colocar aí, esse é o momento favorito. A luta final do Dante com o Virgil, cara. Todo aquele clímax, tudo que se passou pro jogo ser simplesmente uma DR com seu irmão, cara. É muito foda, velho. A luta é foda e você entende o caminho de cada um. Você sabe que o Dante vai virar aquele cara e você sabe que o Virgil vai ser o rei do inferno. É muito foda. Eu fico impressionado e aquela trilha sonora do final. E o jogo acaba solenemente com os créditos subindo e você e a Lady lutando naqueles créditos. E você conseguir fazer tantos pontos, você ganha alguma coisa no final que eu não lembro o que é, mas é alguma coisa legal. Nos créditos você derrota 100 inimigos, aí você enfrenta a morte. Se você derrotar ela, você ganha a cena do Virgil no inferno. Pode crer. Então eu fazia isso e nem sabia eu ganhava. Eu sabia, pô, fazia até 100 e era isso que eu ganhava, porra. Eu nunca deixei de fazer isso. Se o meu pai conseguiu vencer, eu também consigo. Que é uma coisa que acontece no 2, né? Porque o Dante fica preso no inferno, a gente não sabe se ele saiu, mas o Sparda saiu do inferno e o Dante sai normal, cara. É uma coisa legal. Mas o jogo termina brilhantemente com o Dante finalmente nomeando sua loja, né, cara? O Devil May Cry. E aparecendo com a roupa do 1. Aham. O que é legal e que também é uma roupa destravável no jogo. E também tem a roupa. Tem essa roupa, tem a roupa do Sparda, que eu acho terrível, cara. Por que que o Sparda se vestiu daquele jeito, né? Que nem um Lorde inglês, cafona pra cacete. Se eu olhasse aquele cara, eu nunca ia falar que ele é o cara mais poderoso do mundo, cara. Ele só é um excêntrico vagabundo. Aí ele ia me matar, né? O cara se vestir igual o Joker, velho, caralho. Se vestir igual o Coringa. Como é que é a Eva? Se você jogar com aquela roupa com o Dante, você fica com o Dante com o demônio do Sparda, né? Se você jogar com o Virgil, você vira o Nelo Ângelo. Sim, olha só, o que é bem bacana. Na verdade, é porque ele vira o Nelo Ângelo durante o jogo, quando ele ativa o Death Trigger dele pra você enfrentar ele. Ele fica por algum momento ele fica invulnerável, o que é chato pra cacete. Chato pra caralho. E, cara, tem um momento foda também, que é os dois usando o jackpot, né? Jackpot. Que era um especial, como eu disse, eu achava que era só os dois que faziam. E, porra, velho, quebrou a mitologia na minha cabeça. Quando é que não é? Mas Devil May Cry é foda, você tem a Temuguru, toda aquela mitologia de Devil May Cry expandiu pra uma coisa totalmente nova. E sim, Devil May Cry, aí sim ele se fincou como uma franquia consolidada. E aí chegamos em Devil May Cry 4, cara. E o que a Capcom fez? Trocou o protagonista, né? Só boas notícias. Mais ou menos, né? Ah, boas notícias, Capcom. Todo mundo ficou feliz. Se o Kojima trocou o Snake, a gente troca o Dante, porra. Vamos fazer igual o Kojima. Foda pra cacete. Só que aí, introduziram um personagem que é foda. E vamos falar dele no próximo bloco. Aí entra a música. Nossa, eu tô igual o Mark Zuckerberg, no South Park. Eu tenho uma barreira invisível. Nossa, ele faz os próprios efeitos sonoros. Papá, tá lutando. Ele explodiu um carro. Bro. É muito foda. Because the amulets have been separated. Let's finish this first. I have to stop you. Even if that means killing you. Sim, chegamos em Devil May Cry 4, que eu não me lembro em que ano lançou, mas eu suspeito que seja em 2008. 2009. Porra, eu ia falar 2009, caralho, 2009. Velho, eu sou muito foda. Eu suspeitei 2008, 2009. Espera. Poder não, aí, 2008. Ó. Eu sou um precoce. 2008. 2008? 2008? Alguém 2008. Falou? Porra, velho, acertei, 2008. Eu não acredito. Chupa a sociedade. 2008. Ai, porra. Devil May Cry 4, Janeiro, cara. 2008. Assim, eu acho que Devil May Cry foi um caso que vamos trocar o protagonista, mas ninguém tá ligando, tá ligado? Porque todo mundo aprovou o Nero, cara. É um personagem legal. Ele não é um babaquinha mimizento igual o Kylo Ren, que eu gosto do Kylo Ren, não estou se criticando. Mas ele é muito legal, ele é um cara de boas, cara. E ele tem uma mitologia muito boa dentro da série. E tem uma língua mais ácida do que o Dante. O Dante é sarcástico. Eu não, ele é desbocado mesmo. Ele é direto, cara, ele é direto. Ele fala na cara, velho. Você é um filho da puta e não tô ligando, porra. Eu vou salvar essa mina aqui. Apontou o dedo. Claro, porque ele, ó, respeite a nova geração, Alvin. O Dante é velho, cara. O velho tá dando o seu Nero mal. É nova geração, cara. Sou o Nero da nova geração. Eu ia dar o seu irmão dele. Pô, mas o Devil May Cry 4, ele introduziu uma mitologia que a gente nunca tinha visto no Devil May Cry, que é cultos religiosos do Sparda, né, cara? A gente nunca tinha visto isso a não ser no anime e um pouco nos mangás, cara, mas a gente nunca tinha visto o que aconteceu lá dentro. E é basicamente uma ordem que se orgulha em caçar demônios em homenagem à Ordem da Espada, que pra quem não sabe, tá a mesma coisa que Espada, Sparda, né? O Alvin até tava me falando. O Alvin tava me falando. Pô, eu achava que Espada vinha de Esparta. Olha, um deus espartano, né, Alvin? Cara, e aí é que eu digo que os humanos pensam, quer dizer, acham que o... Não, os humanos pensam que o Sparda é humano, mas é um cavaleiro negro. Sim, eu nunca menciono o Sparda como um demônio. Porque se falar que ele é um demônio, aí fode, né, velho? Vai dar PT em todo mundo. É mesmo, pô, aí vira inquisição religiosa. Quem é? Tu acha que o Sparda é um demônio? Tu acha? Então, vem aqui, vamos na salinha ali, né? E o legal desse jogo também é que logo no começo mostra ali todo um culto ao Sparda, aí chega o Dante e dá um tiro na cara do Papa. Antes disso, acabou, né? Porque sabe? O jogo começa ao estilo Devil May Cry 3, né? Começa com o Nero indo pra o culto lá, e tem uma musiquinha e o Nero mostrando que ele é foda, com aquele braço fachado que a gente não sabe o que era o Devil Bringer, blá blá blá. Mas tem uma sequência muito foda com ele, aí a gente viu, o Dante é mais foda e legalzinho o personagem aí. Até aí a gente tá falando, né? Opa, o relâmpago aí, vai chover. Desculpa eu ter falado que o Nero é foda. É um pecado, cara. Ok, mas assim, tem essa parte aí. E o que acontece, cara, pra deixar todo mundo mais putinho no começo é o Dante é o vilão desse jogo. Entre aspas, porque a gente não sabia, mas era isso que eles estavam vendendo, cara. Aí, porra, vou comprar esse jogo. É. Dante é o vilão? Como assim? Como assim? É. Chega na Capcom e fala, como assim, Capcom? O que você tá fazendo, cara? Mas isso só até a missão 9, sim, né? Sim, sim, então. Mas assim, tem, tudo tem um contexto aí, e principalmente porque eles trocaram o protagonista. Porque Devil May Cry 4, você vê que o Dante é muito foda. Ele é muito foda. Todo mundo aqui sabe que o Dante é foda, certo? E se você jogasse com ele sendo o protagonista, não teria jogo, cara. Ele faz tudo muito fácil, as boss fights com ele são fáceis. Tem aquela parte que ele enfrenta o aquele sapo, o Bagon, eu acho o nome, Bigum. Bagon, isso. É o Bagon. Sei lá, o esse Dagon, sapo aí. O Nero se fode pra enfrentar o Bagon original, né? Aí ele fecha o portal, que vai vir os irmãos dele invadir a terra e tudo mais. Quando o Dante chega, ele abre aquela porra e mata todo mundo, cara. É simplesmente assim. Não tem desafio nenhum, é só ele fazendo isso, pegar a arma e vai embora. E o jogo não teria desafio se fosse com o Dante, então faz sentido o Nero existir na história e tem contexto. E tem o desafio, o puzzle do Dado, que o Nero tem que. Pô, esse puzzle é zoado. O Nero tem que. A gente se fode com o Nero pra passar, tem que pensar pra caralho, o Dante chega lá, dá um tiro e pronto. É muito bom, velho. É simples pra ele, né? As coisas. Porque ele é foda pra caralho. Dante é foda. O título do podcast é Dante é foda. Hashtag Dante foda aí, todo mundo. Ok. Não, o Devil May Cry 4 ele me impressionou bastante, muito pela evolução gráfica e da mecânica de gameplay. Porque de longe é o que tem as melhores armas. Você tem o Devilbringer, que foi uma aquisição muito bacana, que é do agarrão, que foi transportado pro jogo que não deve ser nomeado, porque os caras gostaram muito. Qual é a arma favorita de vocês aí? Eu gosto mesmo da Red Queen e da Blue Rose. Red Queen é foda. E daí é Yamato. As armas do Nero são fantásticas. Sim, né? Ó, as melhores, cara. Ele pega Yamato quebrado e só pode usar com Devilbringer, velho. O Devil Trigger. Tem muito Devil nessa porra. Vamos mudar aí o gente que nomeia. E o Devilbringer, ele traz uns combos muito bons pro jogo de contra-ataque, né? Sim, demais, cara. Todos você pode pegar o inimigo, chutar, atirar pra cima da espada. A possibilidade de combos é muito foda no Devil May Cry 4. E a mecânica de gameplay é tão foda até hoje, cara. Puta que pariu. Esquece é a Lucifer. Oi? A Lucifer é uma arma espetacular. Sim, sim. A Lucifer é uma arma espetacular. E chega um certo combos que o Dante aparece com uma roda na boca e faz um movimento de uma civiliana e depois os inimigos podem todos. E a maneira como ele tem a arma e depois é exibido, é pá. Não, as armas são muito legais porque elas são muito bem desenvolvidas. Por exemplo, a Red Queen é uma espada capacitora, que é tão foda que só o Nero consegue usar, porque só ele sabe usar o motor de moto dele lá. Brum, brum, brum, que é muito foda, velho. Ele ativando, você vai ativando, vai carregando ela. O Nero era canhoto. Óbvio que ele é canhoto, né, cara? Porque. O braço direito dele tem um negócio ali. Né? É, foi ferido por um demônio, mas isso aí é plot da história. Tem a Blue Rose, que é uma arma muito foda, porque ela é totalmente diferente e ela é uma arma totalmente especializada pra matar, né, cara? Porque assim, ela foi feita com dois canos e não é pra tirar duas balas simplesmente. É duas balas, uma atrás da outra, enfileirada, porque no caso. A primeira quebra a armadura e a segunda mata. Caralho, é muito foda, velho. É muito bem rebolado essas porra dessas armas do Nero, sim. Fiquei até triste quando eu vi as do Dante, cara. O Nero podia ter tocado franquia. Não, as boss fights do Devil May Cry 4 são fodas, cara. O que é a luta com Belial lá? A primeira boss fight do jogo, eu acho que no caso. Que é a primeira boss fight do jogo. Porra, que foda. Cai no chão, pega o Devilbringer, pega a cabeça do bicho e dobra ele, velho. É muito foda, velho. Joga ele lá pra cima. Muito foda. O mais engraçado é que ele encontra o Belial e ambos cruzam-se. E ele fica irritado porque o demônio ignorou. Então ele vai lá e... o Dante passa de boa, velho. Quem tá aqui, né? Só um demônio do inferno ali parado. É muito foda, velho. Ah, e claro, a gente tem a cena que explodiu a cabeça de todo mundo, né? Que todo mundo esperava, né? Fala sério. É a Yamato quebrada, né, velho? Que é, no caso, quebrou lá no DMC1. Aí, pô, vai ter o Virgil, né? Pô, o cara é filho do Virgil aí. O cara é irmão do Virgil. Não responderam nada, mas fica as teorias aí. Fica as teorias porque o Dante no final do jogo fala, ele entrega a Yamato pro Nero e fala, a espada tem que ficar na família. Não, mas eles também falam que no caso, o líder do santuário, né? Que é o Sanctus, o nome dele. Sim. O líder do santuário se chama Sanctus. Quem cria essas porra já? O próprio Sanctus fala, né? O sangue de Esparta precisa ser usado. E ele fala isso olhando pro Nero. Que porra é essa? Será que ele é filho do Virgil? Será que ele é filho do, ele é meio irmão deles que o Sparda? Será que o Sparda não amava tanto a Eva? Vamos descobrir aí. Descobrimos aí o caso de família com o Sparda. Não, mas é muito legal porque as teorias revelaram. É, obviamente ele é filho de alguém, né, cara? Porque não fizeram todo esse escarcel pra ficar fazendo referência ao maluco e no final não ser nada. No vindouro tem que responder essa droga. Não pode ficar igual a Rey aí que os pais dela. É pai ou não é pai? Não é pai ou não é pai? Quem é o pai? O ratinho. Oh, uma das minhas lutas preferidas desse Devil May Cry 4 é a luta contra o Creedle. Sim, sim. É muito legal o irmão da Kyrie, da Kiri, né? Ele tem um dos melhores contra-ataques desse jogo. Ah, demais, cara. É muito legal. Que você agarra a lâmpada dele. Sim, e devolve. Plá, é muito foda, velho. Uhum. Assim, a luta com o Dante também é foda, velho. Porque assim, o Dante tá tipo bocejando enquanto o Nero tá se matando pra dar um golpe nele. Aí tem aquela parte que ele enfica o Dante na parede assim, o Dante sai de boa assim. Depois tem aquela parte que ele joga o Dante cai na cadeira, cai como like a boss assim, cruza as pernas, fica olhando pra ele assim, quer que você tem que mostrar a garota. Depois sai, aí se o Lady, sabe? Vai embora. De boa, sabe? Ficou pra ver o cara podia fazer. O Dante luta contra o Atlas e depois faz. Receita que eu conto tipo Shakespeare. Pô, aquela luta com o Agnes, ele humilha o cara, o maluco tá só pesquisando. É um filho da puta, todo mundo odeia dele, mas não precisava humilhar tanto o cara, velho. Furou todos os papéis do cara, o maluco passou o maior tempo escrevendo, porque no Devil May Cry não tem e PC, disso, velho. Os caras são tão arcaicos que tem que escrever em papel de papilo. E antes disso, o Neto tá falando com o Agnes e o Agnes é gago. E é uma parte que o Nero gosta com eu, Ah, e também nesse jogo tem aí, como eu falei, a mitologia da Megrai tava tão grande que eles entrou eles. Finalmente trouxeram de volta a Trish e a Mary, né, cara? E a Mary virou mulher, né, cara? E também tem uma nova personagem que a gente não sabia até então que era a Gloria, né? Pô, o que é que esses caras. Que assim, é a Trish, né? Que, não só isso, o Sanctus fala, não se preocupa com a Gloria, não, cara. Ela é de confiança, ela que trouxe a gente até aqui. Pô, como você não vai confiar nela, cara? Ela fez tudo, ela tava infiltrada lá, ninguém sabe de onde vem a mulher. E é claramente que ela é alguém que não quer ser encontrada, pô. Ela se fantasia de, sei lá, de Rihanna. Ela nem quer chamar atenção, pô. Obviamente ela é uma traidora. Mas a luta dela é muito foda, aquela cutscene que ela tá lutando. Digamos aí, fanservice japonês. Isso é que vendeu o jogo pro Japão, pode falar aí. Tanto que tá no trailer, olha lá. Culpado. Não, mas assim, tem essa parada do Nero, ninguém sabe quem ele é filho, se é do Virgil, se é do Dante, provavelmente é do Virgil, espada e tudo mais. Mas eles falam, né? Você herdou o poder de Sparda, você tem o sangue de Sparda, e pô, vocês não estão falando isso por nada, então. Ele é filho de alguém aí, a gente vai saber no próximo jogo. Tomara aqui do Virgil, porque o Virgil finalmente vai ter alguma coisa a ver com o humano, cara. Aí ele não vai poder ignorar isso. É o que mais faz sentido, né? É a teoria é o que mais faz sentido, porra. Tomara, hein? Eu, pra mim, acho que o Mildo nasceu de uma experiência. E o nome dele é Nero, cara. Que porra? O cara. Que nome você vai dar pro seu filho? Ele até pensou duas vezes, né? Nero. Mas o que significa Nero? É Nero nos Estados Unidos, cara. Porque no Japão, eles trocam o R pelo L. É assim, cara, é verdade. Não. É assim, a mãe, o Virgin Nero. Engravidou uma americana. Eu sei o que é Nero, pô. Nero é um gravador de CD. Carlos Alberto. Parece que fica premente aí, então. Eu sei, cara. Calma, eu sei. Eu só queria fazer uma piadinha. Que não foi bem sucedida, que foi muito pra ser não. Não, mas assim, a gente entende muito mais pelo Nero, dele fazer parte da Ordem da Espada. E no caso, o plot dele é que ele foi ferido por um demônio, aí o braço dele ficou escroto, e aí ele anda. Ele passou, se não me engano, ele passou a vida inteira com aquela tipoia, né? Falando que coisa. Pô, que ninguém nunca viu, pô. Ninguém nunca. Deixa eu olhar essa tipoia aí, cara. O pior é que dá pra ver. Então, ele usa uma luva tipoia. Estranha, assim, sabe? Não, é minha luva esse braço. Essa parte aqui é a luva, sabe? Meu braço não é assim. Não é mesmo, cara? Conte-me mais sobre o assunto. Não, mas no caso ele protegendo a Kiri, ele foi ferido por um dos demônios, aí o braço dele despertou pra alguma coisa e ele teve o que ele chamou de Devil Bringer, que não é nada convencional. Não, o que é isso? É o Devil Bringer, todo mundo, oh meu Deus. A ordem que caça demônios e o maluco com uma. Ele não. Não, esse aqui é o Devil Bringer. Porra, mano, não vacila assim, chama de Sparda Bringer, cara. É bem maior, aí tudo, Sparda Bringer. Agora sim. Aí iam gostar, olha, aí iam curtir. Aí iam dar like, mano. I used to know. 2,000 years ago, the Dark Knight, Sparta, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we weak humans would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Mas também tem essa personagem que é a Kairi, né? Que é uma sacerdotisa da Ordem de Espada. Que é só garota indefesa que é sequestrada no jogo. Ainda bem que tem a Trish e a America, porque senão ia ter um chato foda sobre mais uma personagem feminina que é só a donzela sequestrada. Assim, o que ela é mesmo, né? Porque ela não faz nada. É porque no Japão não tem essa parada de ter que ter esse incentivo todo. Não tô reclamando, tá, gente? Desculpem, mas é a verdade. Infelizmente. Ou felizmente, ou sei lá. Eles não estão nem aí pra isso. Mas tem a Mary e a Trish, que são personagens fodas e tem momentos fodas. Então Devil May Cry é pra todo mundo. Até as meninas querem ser como Dante. Tem a Bayonetta. Não, as meninas querem ter Dante. Não, tem a Bayonetta que é o Dante. As meninas querem o Dante e... Não, é, as meninas querem o Dante e os meninos querem a Bayonetta. Bayonetta. É... Mas aí, nunca joguei Bayonetta. Bayonetta é legal, recomendo fortemente, cara. Se você ignorar todo o fanservice que Bayonetta é. Mas o jogo é bem legal porque é do Hideki também. Mas tem essa Ordem de Sparta. E no caso, o grande vilão, olha só, ninguém esperava. Por que, que será que o Dante entrou lá dentro e matou o Sucrus com um tiro na testa? Headshot. Bull headshot. Porque ele é o vilão, uai. Porque ele é o vilão, cara. Você sabe que o Dante tá. O Dante nunca é o vilão. Você tá com esse cara todo momento, cara, e o jogo inteiro, cara, você tem essa dualidade do Nero e do Dante, você tem essa relação dos dois que de primeira é de ódio, depois passa a ser uma inimizade e no final um confia no outro, cara, e você nota que o Dante é tão foda, cara, porque ele realmente quer que o Nero seja um igual com ele, cara, tanto que no final ele pode simplesmente derrotar o Sanctus, na verdade o jogo inteiro ele pode derrotar o Sanctus, e ele só fica meio que tapando os buracos que o Nero deixa. Deixa o portal aberto, irresponsável do caralho, moleque. Filho da puta. E até o final, é legal quando o Sanctus desperta aquela estátua lá, o Dante fica batendo palma, cara. Tipo, salvador. Aham. Ele fica batendo palma lá de longe. E tipo, de muito boa, vamos ver o que esse garoto faz. E aí, se eu não me engano, tem uma parte que o Dante pega uma lança lá de longe e taca, né? Ou é o Nero que faz isso, eu não lembro ao certo. Eu sei que alguém... É o Nero com o Devil Player. Então, o Nero pega uma puta lança e taca lá do inferno, velho. E acerta e é bonito pra caralho. E no final. Não é uma espada. É, eu sei. Uma espada gigante. Eu não me lembro certo, faz tempo que eu não jogo Devil May Cry 4. Então, me perdoem, mas eu não me lembro tanto de Devil May Cry. Porque não, o Dante não é o protagonista, então eu não quero saber. Olha aí, uma mágoa. Mentira, eu gosto pra caramba de Devil May Cry 4. Pô. É muito foda. Mas você tem esse culto pra caçar demônios e tem essa homenagem ao Sparta. Você entende que as pessoas enxergam o Sparta como um salvador, entre aspas, né? Algumas pessoas têm suas dúvidas, tipo o Nero, que acha aquela porra um saco. Uhum. Que tá pouco se fudendo ouvindo aquelas musiquinhas dele. Aí antes do Star-Lord usar fone de ouvido, já tava escutando os seus foninhos, cara. Olha aí. Quem é que copia quem, hein? Aí, Devil May Cry virou referência, Joe. Bro, yo. Nossa, o que eu falei agora? Que... What's the point of packing a sword like that if you aren't even gonna use it? Mas é o jogo que tenta ter plot twist, né? Porque todo mundo sabia que a Glória era, entre aspas, uma traidora, né? Todo mundo, não sei não, quem é ela? Sem dúvida, se ela fosse a final boss, eu ia aceitar muito mais do que ela ser a Trish, cara. E é muito estranho, parece que ela tinha um pano da cara virando a Trish. E a Trish tá. E vira a Trish, é verdade. Mas o principal que eu gosto muito desse jogo, cara, é porque ele tem uma coisa que eu gosto muito de filmes, onde o protagonista não é o protagonista. Tipo, Mad Max Fury Road, tem Tron, até Kuroko no Basket, que é um anime legalzinho, que o protagonista é o coadjuvante. E nesse cara caso é o Nero, cara, porque se você vê no jogo, o Dante resolve tudo, ele faz tudo, ele chega até o final e no final ele meio que passa... Ele dá uma lição pro garoto, uma lição de casa. Faz aí, vamos ver como é que você faz. E aí o Nero pega o Devilbringer e a gente vê o verdadeiro poder, que é o bagulho se estende aonde ele quer, velho. Vai o braço, aperta a cara do Salvador e, pô, explode. É bem legal o final. Uhum. Devil May Cry 4 foi um dos que mais venderam, cara. Chegou em... passou de 2 milhões. Todos passaram de 2 milhões de cópias, menos o que não deve ser nomeado. Mas só que acho que a Capcom não ficou satisfeita com as vendas. E por isso que eu quis que dessem uma repaginada no jogo. Não é só isso, eu acho que o Hideki Kamiya tava meio que pra lá com a Capcom, velho. Porque ele queria fazer outra coisa além de Devil May Cry. Tanto que ele fez Bayonetta e tudo mais. Porque... ele só fez Devil May Cry, ele fez Okami, ele fez outros jogos, Resident Evil, mas ele é um cara muito criativo. Mas trazendo Devil May Cry, acho que ele tava meio que cansado, pô. Tem Portal? Tem. Tem o cara que é especial? Tem. Tem a mulher da vez? Tem. Aí no 4 ele meio que foi juntado isso aí, fazer um jogo e deixar um monte de ponta solta. E cara... e outra coisa que ninguém falou, que o Devil Trigger do Nero, por acaso faz lembrar muito o Susanoo do Tira. Sim, sim. Tipo uma armadura espiritual. Eu acho que o Devil Trigger é muito sem inspiração, velho. É porque, assim, ele não é demônio inicialmente, né? A gente sabe, ele tem um braço demoníaco, o Devil Trigger. Ele é tipo um espírito, é tipo... Sim, é, sim. Ele fica possuído. É porque ele é tipo o Jojo, tá ligado? Ele tem um stand, que é... sai do... É tipo Stand, cara. Fica com a aura em volta dele, que é, no caso, é o total do Devilbringer. Sim, e esse demônio do Nero, ele é o Devil Trigger do Virgil. Sim, sim. É isso que eu ia dizer. É, obviamente, porque ele só desperta o Devil Trigger dele quando ele pega a Yamato quebrada e ela se junta de novo. Aí, no caso... é, cara, ele é filho do Virgil, ele tem que ser alguma coisa, ou ele é a reencarnação do Virgil. Por favor, que não. Eu acho que não, por causa da Special Edition, então. Hein? Nunca se sabe, mas vai que é, né? Mas o Nero é uma boa adição e Devil May Cry 4 é um dos melhores jogos da franquia. Digamos que é o meu terceiro favorito. Devil May Cry 3, Devil May Cry 1 e Devil May Cry 4. É, eu coloco a mesma. Eu coloco a mesma ordem. Devil May Cry 3, DMC e o Devil May Cry 4. É, tá bom. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business bank. Não, mas no caso assim, Devil May Cry 4 foi legal, Devil May Cry 3 é impressionante, Devil May Cry 1 foi uma franquia que foi foda, mesmo com os jogos deslizes, ela sempre elevou o nível. Mesmo que o Devil May Cry 4 ele tenha meio que baixado, trocando o protagonista, o Nero foi uma boa adição. Foi interessante, foi legal. Foi. Evoluiu o escopo, deixou algumas perguntas que a gente esperou que fossem ser respondidas, mas aí chegamos em 2011 e tivemos aquele trailer. Aquele trailer, rapaziada. O que foi aquele trailer estranho? Vamos fazer por parte. Não vamos fazer por parte. O trailer foi a coisa que foi mostrada, cara. Tivemos um Dante que usava maquiagem, fumava maconha. Não, magrelo. Ele fumava maconha, cara. Pô, que assim, nada contra o pessoal aí, né? Mas é... mais aderente, né? Mais legalzinho. Mas, cara, o que foi aquilo, cara? Porque a gente tinha uma franquia que não tinha acabado, a Capcom meio que terceirizou Devil May Cry, deu pra Ninja Theory, faz aí um jogo aí, e a cláusula foi basicamente, faz o que você quiser, cara, e os malucos me entregam isso. A cláusula foi, faça um jogo que não faça parte da franquia. Foi literalmente aquele bagulho lá, faz igualzinho, só não copia, eles levaram isso a sério, tá ligado? É, exato. Olha, eu vou ficar lá, por acaso, quando eu vi aquele trailer, eu fiquei... Fudido, fiquei passado de conta. E depois eu vim reparar que aquele cabelo do Dante, que depois foi mudado, era exatamente parecido com o cabelo do produtor do jogo. E sim, o produtor do jogo. O produtor do jogo tinha dado um laço meio que terminado. Depois vocês reparem que depois desse trailer, os outros trailers, o Dante já tinha um cabelo assim. Não, eles mudaram mais, o visual. Mais... Exatamente, mudaram. O primeiro trailer recebeu um hate tão grande que eles mudaram tudo depois. Eles tiraram a maquiagem, eles tiraram o cabelinho emo, eles deram uma engordadinha no Dante e deixaram ele parecido com o Hayden Christensen, que eu odeio mais. Caralho, velho. Tá caindo o mundo aqui no Devil May Cry, porra. Não, a gente não pode falar de DMC, foi mal. Eu vou dizer, só a partir do segundo trailer é que comecei mesmo a curtir o jogo, sem falar que o segundo trailer já tem uma batida mais dubstep. Eu adoro dubstep. Então a partir daí eu pessoalmente comecei a curtir o jogo, mas vai, continuei a falar. Não, assim, quando o jogo foi anunciado, o trailer mostrou um Dante totalmente diferente, né? E a primeira coisa que a gente vê dele é que ele é sarcástico e tudo mais, mas tem um momento que todo mundo, assim, era uma parada pra você esquecer outro jogo, meio que ele estava tentando enterrar, tá ligado? Porque cai um esfregão na cabeça dele, um esfregão branco, ele olha aquilo e fala, nem um milhão de anos, cara, porra, velho. Você tá fudendo a franquia que é consolidada, tem uma porrada de fã e todo mundo quer ver o final. E o cara meio que fala, não vai ver, porra. Esse cara tá falando que eu não vou ver o final da franquia que eu gostava. Aí, cara, eu não dava perdoar. Tudo, aí começou o hate. De novo. Aí foi tanto hate que o cara tava recebendo ameaça de morte lá na Ninja Theory, velho. É demais, né? Assim, eu não sou tão radical. Mas só que eu não sei entender, né? Quem é que não gostou, quem é que odiou mais? Se foram os fãs ocidentais ou se foram os fãs... Não, foi fã de Devil May Cry, cara. Eu vou dizer, eu por acaso não conheço ninguém assim pessoalmente que gosto do jogo. Eu tenho um amigo meu que também concorda comigo em muita coisa. E quando eu digo assim, olha, queres que eu conteste o Devil May Cry? Não, é jogo mal, eu não quero esse jogo, isso não é o Dante. Eu acho que comenta o que tem no jogo, pelo menos curta a banda sonora, que é a Dratec. Não, Devil May Cry, isso também é Devil May Cry, eu falei. Acho que não, esse amigo é muito ciente, velho. Assim, eu não ligo nem tanto do tio ser agrotec e tudo mais, eu acho isso legal, cara. Eu acho que ele usar o nome Devil May Cry, ele usar a mitologia de Devil May Cry é o problema, cara. Porque a outra mitologia é tão mais legal e tão mais rica, e eles pegam isso meio que diminuem, tiram tudo que é legal dela e só colocam aquele estilo moderninho. É tão pouco inspirado, tá ligado? Não parece que aquilo realmente tá naquele universo ou pertence a ele. É só pra ter Devil May Cry. Pode juntar aquilo também um universo paralelo. Não, ele é um universo paralelo, caralho. Isso não pode contar, cara. O que esse jogo serviu da franquia antiga foi prazer pra fazer uma piadinha no começo, sim, né? Sim, a caralho. Piadinha do esfregão. É muito bosta, velho. Meu Deus. Não, mas assim, eu não acho esse jogo ruim. Vou falar disso daqui a pouco, né? É polêmico. Esse jogo é polêmico pra caralho. Primeiro, ele é um jogo terceirizado. A Capcom falou, faz aí um jogo, a gente vai ver o que dá pra fazer pra franquia. Se não der certo, a gente traz a outra de volta, né? A gente não acabou ela, então vai ter uma porrada de gente com sangue no olho pra comprar e ver o que a gente vai fazer. Refém, Dante Refém. O trailer do emo Zé Droguinha lá, do Dante, cara, foi foda de aguentar. Porque, cara, o que fizeram com o Dante? Foi triste pra caralho. Aí eles mudaram isso, deram uma aliviada, aí pronto. Falaram, vamos mudar a origem do Dante levemente. Aí o Sparda meio que era amigo do Mundus, ele se apaixonou por uma humana, teve um filho, cara, só que a Eva, no caso, era um anjo, aí tiveram um Nephilim. Uma mudança, beleza. Achei ok, legal. Mas isso não serve pra nada, tá ligado? É só um background. Não, ok, beleza. Aí a personagem feminina do jogo, que é sempre legal a personagem feminina, mesmo menos no 4, mas tem a Trish e a Mary pra dar uma equilibrada. Nesse a gente tem a Cat. Que personagem chata do caralho, velho. Ela só fica, não, você não entende, Dante. Você não entende, mas ó aqui, ó. Tem um mundo paralelo que você vê. A gente sabe, cara, o maluco viveu assim. Você não precisa explicar pra ele. Assim, eu tenho um hate com esse jogo, mas eu gosto dele, ok? Não vou falar que ele é ruim e tudo mais. Porque ele é um bom jogo. Ele tem um sistema de combo excelente, apesar dele ser mais fácil. É bem legal, cara. O problema é que ele pegou o Devil May Cry e ele tirou do Devil May Cry. Ele tá com aquele nome e ele tá levando ele como se fosse dele, cara. Eu acho isso muito errado. Porque tá impedindo que eu queira ver outra história. Eu não entendo essa cena do... tirou Devil May Cry, colocou Devil May Cry. Eu não entendo, sério. Não é Devil May Cry aquilo, mas ele tá se chamando Devil May Cry. Não, não é. Ele se aproveita do... Eu não entendo isso, eu não entendo muito isso. É que não é Devil May Cry, aquilo, pronto. Imagina que você pega a franquia Alien. Você tem um Alien lá, você não vai usar ele pra nada. Só tem um Alien nesse filme aqui. Mas a gente vai explorar a origem da vida. É basicamente isso. É um filme chamado Alien, mas a gente não quer saber do Alien. O Alien tá ali, ó. Ai, caraca, eu detesto esse jogo, velho. Eu detesto o fato desse jogo ser totalmente aéreo. Tudo você faz no ar, verdade, tudo você velho. Faz pulando, tudo você joga os inimigos pra cima. Eu odeio isso, cara. Isso é muito chato. Isso aí você tem que agradecer. Você tem que agradecer ao Devil Bringer. É, mas o Devil Bringer não era exagerado dessa forma. Não. Uma coisa que eu gosto de jogo, pra não ser hate total. É o fato das armas serem especializadas pra cada lado do Dante, né? Um é lado anjo, outro é lado demônio. Então você tem o machado e você tem a foice. Isso é legal. Os bons até tem umas artes assim muito bonitas. Eu vou ver agora uma que é o Dante cara força da mãe e com anjos à volta. E isso do eu ser meio anjo, meio demônio, pra mim trouxe mais significado e mais importância do que eu ser meio humano, meio demônio. Porque eu penso sempre que o lado humano iria enriquecer a parte demônio. Agora, assim, meio anjo, meio demônio, isso surgiria uma outra raça. Uma raça que tanto podia andar no... Ele é um Nephilim. Ele é um Nephilim. E sendo Nephilim. E isso ser o grande medo do mundo. Não. Sei lá, pudesse tudo no jogo. Não. Podia ser um grande medo de um... Senhor dos Anjos, pai. Esse jogo é um bebê gigante, cara. O outro era tão simples, cara, que era muito foda, tá ligado? É assim, é o cara que se apaixonou simplesmente por uma humana, porque ele viu aquela mulher e se apaixonou, bateu forte o coração dele. Era isso, era bonito, cara. Agora foi, cara, não, vamos ver o que tem lá do outro lado dos anjos. Aí o cara foi lá, pô, né que é bom, mano. Isso aqui é demais. E, cara, nesse jogo são tantos palavrões desnecessários. O Dante fala fuck you, manda dedo pra todo mundo, velho. É muito ruim, velho. Ele vê a câmera e dá dedinho. Aí ele vai na TV, fuck you. Aí ele pega o texto e escreve fuck lá. E, cara, velho, a pior coisa é o Virgil, velho. Nossa, velho. Caralho. O Virgil usando arma é foda demais, velho. Meu Deus. O que aconteceu com o personagem? Deram arma de fogo pro Virgil. Eu penso que foi criado num bairro assim. Virgil é o Mark Zuckerberg, cara. Ele faz os próprios efeitos sonoros, ele tem aquele plano de ser o cara hipster que vai mudar o mundo, revolucionário. Parece que ele viu o Mr. Robot saindo no mundo, sabe? Agora, é um Virgil sem apelo nenhum, cara. Eu não consigo gostar desse personagem. Ah, eu entendo a motivação dele, cara, mas ele é tipo, cara, ele é muito Tyler Durden, tá ligado? Não, estou fazendo isso aí aqui pelos demônios, o mundo agora tem uma chance com os demônios, blá blá blá, o Projeto Caos. Aí ele fica falando assim, imponentemente. E cara, outra coisa que eu não gosto muito desse jogo é o fato deles enfiarem o Virgil em tudo que é momento, cara. Não precisava ter a luta final contra o Virgil, não precisava ser nesse jogo, cara. Não. Desenvolvia os personagens, fazia a gente entender a relação de irmãos, porque a gente conhece que eles não sabem quem é quem, tanto que um chama o outro... filho de Sparda, essa relação de irmão não existe, até o seu meu irmão, os dois se parecem, mas beleza, eles não compreenderam isso, mas, porra, velho, não era pra ter essa batalha nesse jogo, não era pra ser sobre isso, era pra ser a relação dos dois ali, os dois serem irmãos, os dois, não foi, cara, foi um lampejo disso, mas não teve isso, porque eles viraram irmão, depois estavam se odiando já. É, então, pra não ter que eu odeio tudo nesse jogo, a DLC vai jogar um pau, é legal. Sim, mas o Virgil usa arma, cara. O Virgil usa arma, bro. Não, isso é zoado, isso tá. Mas. Eu consegui jogar, sabe? Eu fui. Não, eu não acho esse jogo ruim, não, cara. É hate mesmo, tá ligado? Aqui é sendo hate. Não, eu acho ele. Eu não gosto. Não, eu acho que assim, ele é um jogo legal, mas ele não precisava ser Devil May Cry. Se ele fosse. Ele seria muito mais legal se fosse uma outra franquia. Eu podia até usar os mesmos nomes, falar que é referência, mas tudo mais. Mas não tinha que ter Devil May Cry ali, cara. Porque ele é muito pobre comprar outro Devil May Cry. Ele é muito simples, apesar de ter uma mecânica legal. Os inimigos são bacanas. A abertura, eles tentam meio que trazer coisa do outro Devil May Cry pra você entender. E no final o Dante fica com o cabelo branco, cara. Também não precisava ficar com o cabelo branco. Acho que é uma coisa desnecessária. Assim, eles estavam tentando fugir da franquia, mas eu não tava tentando trazer ela. Não sabia o que ele ia. Sim, e jogando pro lado, assim. Não é Devil... A gente tá usando o nome, mas a gente não quer saber dela, cara. A gente tá usando parte dela, mas não quer saber dela. É Devil May Cry, mas não é. Sabe, eu posso ter um Devil May Cry, mas eu não quero mostrar ele. Aqui, ó. Eu tô fazendo uma franquia muito mais simples, muito mais pobre. Tem umas fases que são legaisinhas, os boss são muito ridículos, cara. O que é aquele Sucubus, velho? Quando eu falo de Sucubus, eu normalmente penso uma mulher gata. No caso, é mais metafórico, né? Porque ela produzia uma coisa que viciava, que era o refrigerante. O fato da... A única boss fight que eu acho interessante no começo é a do Mundus, que é meio que televisionada, que é interessante. E faz sentido ali, faz sentido agrotec do mundo. Legalzinha. Trilha sonora também, nada inspirado. Assim, esse jogo. Eu não gosto. Eu acho que é só batida genérica e tudo mais. Não é batida genérica, cara. Como você falou, é um dubstep genérico do caralho. As músicas do Combat Crest são espetaculares. Essa banda abria muito para o Trance Time, que é só fazer sim, sim. Brasil, eu ouvi bastante, mas eles abriam muito para o Trance Time. Sim, não, mas eu não, assim, eu tô hateando de boa, tá ligado? Eu sei que quem gosta do jogo vai falar, não, cara escroto, velho. Mas eu tenho um fundinho de. Eu tenho uma opinião formada aqui porque eu comprei o jogo. O Alvin tava falando, se você não gostou do jogo, por que você comprou? Cara, porque eu tinha que ter uma opinião, né, cara? Pra jogar o jogo, Ou olhar emprestado. Não, eu não quero, cara. Eu quero comprar o jogo e sentir, porra. Que é aquilo que realmente eu a minha opinião. Que seja eu, né? Quero que seja eu ali. Tem que pesar na minha vida, cara. Eu tenho que ter gastado dinheiro com isso. Mas só tem eu que ir pra guerra e voltar, sabe? Também tem uma coisa. Eu sou muito adepto ao demonismo. E eu tenho que sempre ver um lado positivo de tudo. E quando eu gasto 46€ num jogo, eu tenho que arranjar alguma maneira de dizer. Isso se chama se cegar para a realidade, ó. É muito perigoso. Não, é debuísmo. Isso é debuísmo. Sabe, você está em uma relação abusiva. Mesmo assim você fala, não, está muito bem. Ele não me bate. Mas ele é um amor diferente. A questão que eu falo que... Ele não atirou no meu filho, foi sem querer. Não, assim, eu também tô falando umas coisas boas. O sistema de combo é bom, cara. Mas como o Eric falou, é muito combo aéreo, bro. Só fica no ar, você joga o bicho pra cima. O jogo é tudo jogar o bicho pra cima. Tudo joga o bicho pra cima, bate nele em cima, joga o outro, puxa o outro, fica assim, cara. Enemy in the air, sabe? O nome do jogo. Mas a Ninja Theory tem isso, né? Uh-huh. O Ninja Blade também é isso. Assim, eu adoro os jogos dela, o Slaven, tipo, é foda pra cacete. Esse sim deveria ir, ó. Em vez de fazer um Devil May Cry novo, fazer um Slaven de novo. Faz essa coisa de Slaven, né? Caralho, vamos apagar o tempo e voltar e mandar eles fazerem. Traz o End Circus de volta, pô. Vamos ver o que aconteceu no final. É muito mais interessante que ver o Dante Zé Droguinha. O próximo Dante vai ser espetacular. Mas acho que não vai ser no próximo. Acho que esse cara mesmo é esse. Eu acho a ideia legal, assim, pra não hatear tanto, a gente tá falando história, não hatear tanto, a gente tá tentando, tá ligado? A gente tá tentando aqui. O negócio do Dante ser um meio anjo, meio demônio, e o fato de mostrar pra ele dele viver no mundo paralelo e no mundo da nossa realidade normalmente, é legal. É legal, ele consegue transitar de boa. Os outros têm que fazer aqueles círculos arcanos pra poder transitar. E esse é o papel da Cat, só isso. Ela não faz mais nada no jogo. Só fica lá. Não brinca com seu irmão, Dante. Ele é bom. Eu gosto do Virgil, ele é um cara muito pra frentex, né? Vamos com ele. Aí daí o Dante fala, ele não é pra frentex, cara. Eu sou Dante, eu sou mais legal que ele, cara. Eu fumo drogas, tá ligado? Não, eu não vou cortar isso. Aquela conversa que eu tinha do extravasado e ele dizia que mexia nos computadores. Sim. E estava sempre sendo desafiado. E o Dante diz, eu fumo gás e mato comandos, mas essa cena dos computadores também é fixe. As piadas dele são ruins, cara. A primeira piadinha dele, basicamente, ele aparecendo nu na frente da Cat. Na frente, que cena bosta, velho. Nossa, o cara é tão confiante assim, bro. E aí tem cena de taco de beisebol passando na frente dele quando ele tá voando lá pelado. Assim, é totalmente desnecessário, é ruim, não é estiloso. Assim, é legal mostrar que ele é foda, mostrar que ele vive uma vida regrada à prostituição e tudo mais. O que é o Dante desse jogo, cara? Pô, velho, caralho. Você tá entendendo, cara, minha frustração, né? É um gato muito. O Dante desse jeito, bro. O cara tá totalmente. Além dele não ser. O sentido de justiça dele ser certo, ele vive desse jeito, cara. Ele é um pilar de dois opostos no mesmo cara. Você não sabe o que ele é. Ele não tem um sentido, ele não tem um objetivo de vida. Ele é só um vagabundo, tá ligado? Que tem poder de anjo e demônio. Ah, é muito... E eu não acho ele carismático. Não, eu não acho ele carismático. Pô, eu não, ele só fica botando o dedo pra câmera, cara. Ele fica assim, ó, pra câmera. Devia ter um botão de apertar dedo pra câmera. É muito difícil alguém se curar no carisma do outro. Não, não é que não é superar. Ele não tem carisma. É diferente, bro. Ele é o Hayden Christensen. Não, não. Ele é o Anakin Skywalker, velho. Do episódio 1, 2 e 3. Ele fica olhando pra câmera assim, ele fica cara de putinho. Ele é o outsider da vez. Esse é um caráter interessante pro personagem. Eu ser um outsider, por causa de... Eu gosto disso. Você entende que ele é um cara que tá sempre correndo e tudo mais. Mas do jeito que ele vivia, já alguém já tinha pegado ele, cara. O cara tava no meio de um parque. O cara aparece na TV e dá o dedo. Tudo, as câmeras viram, ninguém pega ele, cara. Ele vai pra um outro. Ninguém tem controle do mundo paralelo. Assim, é muito pobre, é muito mal explorado. O sistema de combo é legal, o mundo é legal, acho que o tema Agrotech caiu muito bem. Esse lado dele, da mídia ser contra ele, é bacana. O Virgil, Mr. Robot, eu... Não é Virgil nem aqui nem nunca, bro. Porra, velho. Eu compreendo aquele Virgil, mas eu não entendo ele, tá ligado? Eu compreendo, mas não entendo. Eu sei porque que ele é daquele jeito, mas eu não aceito. Tem uma coisa interessante que... No último que saiu... Eu não tenho que fazer de saber, mas na altura que o jogo saiu, ela estava mesmo no que estava muito grande. E por só o mundo era tipo como de uma traica, naquela onde estava dinheiro. E isso fazia as pessoas estarem pendentes dele. Sim, o CDS paralelo. Sim, eles exploram muito mais a sociedade humana e por que eles são influenciados. Depois desse podcast, eu sou capaz de tirar o código do PlayStation 3 e voltar a jogar esse jogo outra vez. O anarquista aí. Assim, não que eu odeie esse jogo, cara, mas eu não queria que ele existisse, cara. Eu não queria, caramba, velho. Não dá pra odiar um jogo tanto assim. Mas eu preferia que ele não existisse. Não, quer dizer, na minha cabeça ele não existe. Eu joguei ele, mas ele não existe na cronologia. Não é Devil May Cry, cara. Ele tá ali, ele não é Devil May Cry. Não. Ele é tipo Alien 3, 4, Prometheus e Alien Covenant. Cara, é isso pra mim. Não existe essas porras. Eu não financio essa merda. É muito. Mas eu vou dizer uma coisa: o jogo vendeu? Vendeu bem, mas a Capcom falou que não vendeu. Não vendeu tanto quanto os outros, tá ligado? Porque quem é fã de Devil May Cry não vai aceitar isso. Não vai. E os fãs acabaram matando esse jogo, né? Ele não tem uma sequência, não vai ter e nunca vai ter. Dependendo da Capcom, nunca, né? Dependendo do fã também. E se falar, velho, se falar agora que vai ter sangue, velho. Porque anunciaram Devil May Cry 5 e se falar que vai ser o 2 desse jogo aí, cara. Nossa, o que vai ter de gente na porta da Capcom com foice e tocha, velho. Mas sabe que o Special Edition do 4, ele trouxe uma roupa pro Dante que é inspirada nesse Dante. Eu sei, cara. Até no PlayStation Battle Royale tinha esse Dante também. Eles realmente estavam com ele. Assim, eu acho que assim, a crítica foi legal com ele. Ele não é um jogo ruim, cara. Entendam? Mas não é Devil May Cry, tá ligado? A pegada é assim, quando você tá jogando, você só assim, eu sei abstrair, eu sei separar tudo mais. Eu me diverti com o jogo, tá ligado? Mas toda vez que vem a história, toda vez que, sabe, quando você, vamos dizer, sentir assim, você foi assaltado em um local, tá ligado? Um local que você vai todo dia, tipo, sei lá, faculdade, você é assaltado nessa faculdade. Você gosta da faculdade, tudo bem, mas toda vez que você passa naquele local, vem a memória, pô, eu fui assaltado aqui. Você vai lembrar. Você vai lembrar do ser assaltado. Esse Devil May Cry me assaltou, cara. Exatamente, ele me roubou, ele me rendeu e, tipo, ele pegou meu dinheiro de verdade, olha só. Mas assim, e ele usa a mitologia e ele meio que não usa ela pra nada. Ele só coloca ela lá. Temos isso, a gente pegou desse jogo aqui. A gente não vai usar pra nada, mas tem isso aqui, a justificativa pra gente ter esse jogo. E... A primeira menção, como eu falei, é numa piada de esfregão. Sim, é demais. Nem um milhão de anos, porra. Aí, cara, eu tava falando com o pessoal, com a Alvi também, mas eu comparo muito esse filme com. É perfeito. O Robocop do Padilha, cara. Ele pegou tudo que o Robocop tem, ele colocou lá, mas não é Robocop. Ele falou, não vai ter Robocop. A gente prefere ficar falando de marca, a gente prefere. Robocop sem sangue. Não, nem sangue. Pode não ter sangue. O Cavaleiro das Trevas do Nolan não tem sangue nenhum e é violento. Ele podia ser violento sem ter mostrado sangue. Isso não é o ponto. You made it. You made quite the team. I'm stronger. I'm smarter. I'm better looking. Onus is behind the vault door. Let's not keep him waiting. And I got a bigger dick. Eu acho que é legal o DMC usar essa parada da mídia, da televisão contra o Dante, é muito bacana, é antissistema, é anarquismo, o Dante usa aquela jaqueta com a bandeira da Inglaterra no ombro, é God Save the Queen, Sex Pistols, muita referência à cultura pop, é muito legal, cara, é muito moderno, tá ligado? O outro Dante, ele era humildex, ele era humildão, cara, por isso que ele era foda. Ele não precisava se mostrar seu fodão, ele fazia porque ele podia. Esse Dante aqui fica dando dedo pra câmera, cara. Ele fala, fuck you. Ele pega o esfregão, coloca o esfregão na cabeça com orgulho, caralho. Usa essa porra. Pega. É, porque aí, ó. A DLC do jogo é o Dante clássico, cara. Eu tenho planos pra minha vida. Eu quero abrir uma loja em homenagem à minha mãe. Usa isso, cara. Mesmo nesse mundo com televisão, faz anúncios no YouTube, cara. Vira youtuber. Dante youtuber, a pessoa. Sei lá, abre um blog, cara, Devil May Cry, um blog chamado Devil May Cry, onde as pessoas postam suas experiências com os devils. Aí o Dante vai lá e mata, cara. É moderno, é legal. Olha eu estragando o jogo mais ainda. Isso que é sucesso. Caraca, viu? Ainda bem que anunciaram Devil May Cry 5, viu? É, eles deviam ter pegado tudo isso aí que eles fizeram e criado uma franquia nova. Seria muito melhor e muito menos danoso. Porque foi um tempo perdido. Que a gente podia ter usado pra fazer outra coisa. Tem coisas boas? Tem. Mas as coisas que eles jogaram fora superam muito mais. Ah, uma franquia nova seria melhor. Eles tiraram os record hits. Agora você pode dar combo até cansar. Que você só perde ranking só. Mas você não precisa ficar mudando combo. Que ferra tudo com você. Porque você pode finalizar esse jogo com um tipo de combo só. Só. Uhum. Que é muito fácil. Mas o sistema de combo é excelente. A arma de cada estilo, demônio e anjo, eu acho que é uma adição legal. Se usar aquela foice é muito bacana. O agarrão é ok, mas você fica viciado nisso. Você nem é incentivado a usar outras armas, a não ser quando é pra quebrar um escudo de um personagem ou uma parede específica. É só isso. O Mundus como vilão, cara, minha ideia é legal, mas não é outro Mundus, cara. Esse cara é muito quero dominar o mundo, né? Olha o Dante aí, é o filho de Sparda. Filho de Sparda. E a luta final contra o Virgil é totalmente dispensável, né? Deveria acontecer em outro jogo, cara. Porque deveria ter desenvolvido a relação deles primeiro. Eu nem sei por que eles estavam sendo amigos, cara. Tipo, a gente tem um objetivo em comum. Aí a Cat vê que o Virgil é um sacana e o Dante fala, te falei, né? Vamos brigar? Aí o Dante com o cabelo branco. E eu acho que o pior cúmulo deles tentarem resolver isso foi o mesmo que fizeram em Ghost in the Shell, sabe? Essa parada da Makoto não ser japonesa. No passado, quando ela era humana, ela tinha forma asiática. Aí quando ela morreu, ela foi transportada pro corpo da Scarlett Johansson. Cara, assim, eu acho que esse não é o problema do filme, tá? O problema é muito mais de roteiro, não é essa parada de whitewashing. Não vou entrar nesse esquema, mas o problema é o roteiro. O filme é uma bosta por causa do roteiro. E esse Devil May Cry é a mesma coisa, cara. Eles tentaram encobrir coisa. Não, olha só. A gente vai mudar o Dante, né? Mas tem a roupa do Dante antigo pra você colocar, cara. E é pior ainda, cara. Porque é aquele cara com a roupa do Dante e o cabelo do Dante, cara. É muito ruim. É, exato. Não coloca, cara. Não precisa ter Dante e cabelo branco. Se você vai mudar tudo, muda. Tentando voltar. Se não vai usar nada da franquia, não usa. Mas não fica trazendo ela de volta. Porque aí eu quero outro. Eu quero outro jogo. Se você quer que a gente esqueça a franquia antiga, então não fica jogando ela na nossa cara, né? Uma coisa que eu dou o braço a torcer pro Zack Snyder, né? Olha aí, polêmica. É no Man of Steel, ele não ter usado o tema do Superman. Ele ter usado só a trilha sonora do Hans Zimmer. Mas aí, na Liga da Justiça, eles me fazem uma putaria de falar que vai ter o tema do Superman. Aí eu, pô, vai ter o tema do Superman, é legal, né? Na Liga da Justiça, vou lá ver. Não, o tema do Superman, mas ele toca por 2 segundos. Porra, mano. Você toca 2 segundos. Você consegue ouvir a trilha sonora. E os caras cortam, velho. Não é o Tarantino pra fazer isso, velho. É muito triste. É tirar o doce da criança, velho. Depois dela ter provado ele. Jogo é complicado. Ele é bom, mas é ruim, sabe? Eu vou entrar, vou deixar ele assim. Ele é bom, mas é ruim. Não, ele é só ruim mesmo. Cara, ele é bom, mas é ruim. Aqui, ó, eu sou o equilíbrio da força aqui. Tem o que gosta muito e o que gosta e o que odeia muito. Eu sou o que acho bom e acho ruim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi um anúncio de Devil May Cry 5, porque aí simplesmente ignoraram isso, acabou, esse jogo existiu, mas não existiu. Esquece ele, é passado. Sim, tem uma franquia que tá inacabada e os caras inventam de recomeçar. Ah, que franquia fez isso, hein, cara? Que louco e piedoso faria isso, como diria. O Devil May Cry 4, cara, vendeu tão bem, a Capcom fez uma porcaria dessa. Não, vamos terceirizar aí. Dá pra fazer DLC? Tem DLC, é muita geração de potencial no lixo, tá ligado? Você tem um puta jogo foda, uma franquia consolidada, que é legal pra caramba, e você simplesmente, não, eu não quero mais isso, vamos começar de novo. Boa ideia, né? Então o executivo lá apertando a mão do cara assim, né? Tipo político no Brasil, cara, boa ideia. Vamos fazer esse hospital funcionar. Essa escola aqui, ó, até mês que vem tá pronta, sabe? Se esse jogo fosse um reboot depois que eles tivessem concluído o Devil May Cry, a série oficial, a principal, a que presta. Bem, aí eu vou pra encarar. É. Apesar de eu não gostar do jogo, mas dá pra encarar melhor. Você ficava igual o tigre do Sucrilhos, né? E aí, vai encarar? Isso, exato. Mas é isso, sabe? Assim, o jogo foi um reboot em hora totalmente errada, né? Foi um momento errado e também foi pra uma geração. Assim, a geração, essa geração, entenda o pessoal que é dessa geração. É uma bosta. Toda geração é uma bosta quando você vive nela, tá ligado? Mas assim, tentar fazer esse Dante ser dessa geração, cara, quando você tem um Dante que era tão foda, que era o exemplo de homem para pessoas, cara, é muito errado. E ainda mais se você apresentar ele fumando drogas, o que é totalmente contra as leis humanas. Não, nada contra, hein, pessoal? Nada contra. De o Dante passa maquiagem, cara. Maquiagem. O Dante, o cara que é foda, acorda de manhã, come pizza, atende o telefone batendo na mesa com o pé, ouve rock. É isso aí, vem pro meu lado, acaba com esse jogo. Não, cara, eu não posso ficar, eu gosto e não gosto, eu também tenho que odiar. Então vamos combinar aqui que todo mundo odeia esse jogo. Todo mundo do Dark Side, um bando de sífilis. Não, eu acho o jogo bom, mas eu odeio ele. Nunca vamos chegar a um termo com esse jogo, cara. E ele é tipo isso, ele é ame ou odeio, ou odeio ou ame. Ou sim, odeio ou só ame. Faz o que você quiser da sua vida, cara. É isso aí. A vida é muito mais bonita quando você aceita o que as pessoas gostam. Mas esse DMC não é de Deus, não. É um erro. Assim, eu não julgo as pessoas que gostam. As pessoas têm o direito de gostar, só que elas estão erradas. Foi o que Hitler disse pra Polônia, tá ligado? E eu fico muito feliz mesmo, deles não terem rebootado o God of War, velho. Já pensou o Kratos de calça? Kratos de calça. Ai, cara. É, o que mais? Usando de cabelão. Sem barba. Sem barba, boa, boa, sem barba. E que chora, Kratos que chora, tá ligado? Kratos que chora. Eu acho que ele vai chorar nesse novo, mas vai ter contexto. Mas um Kratos de calça e que chora. Seria terrível. Um Kratos sem raiva. Um Kratos sem raiva. Um Kratos que coloca a chave de boa na porta, tá ligado? Ele enfia ela. Esse Devil May Cry, a gente vai ficar no loop, né? É bom, mas é ruim. Eu acho que as boss fights poderiam ser melhores. O crescimento que tem no 3 pra você enfrentar o Virgin, várias sequências, você já tinha visto vindo de uma construção dele lá do 1, né? Você entende quem ele é e você tem a relação deles aqui, que não é essa animizade drogada que é a do DMC. Aqui você não tem essa relação pra você chegar no clímax da batalha, que não era nem pra ter, no caso, né? O Virgin chega lá, não, eu fiz isso daqui, mas esse é meu plano, tá ligado? Foi que nem o final de Maze Runner, sabe? Você tinha feito todo o filme legalzinho, mas no final eles simplesmente botam um vídeo pra explicar o filme pra você. Porque você é um idiota. Olha só. Eu já lembro desse filme. Então, é uma bosta. Isso deve ser a mesma coisa. Não deve ser. Eu tava assistindo esses dias as lives da IGN, né? E eles falaram, vamos fazer uma live de Dragon Ball FighterZ. Falei, vou ver, né? Porque vão apresentar um personagem novo, vai ter aí uma coisa legal. Quando eu entrei na live, tava passando a demo de Metal Gear Survive. E tipo, as mensagens eram clickbait, clickbait, clickbait. E aqueles logos que aparecem de like, tá ligado? Azulzinho voando na tela. Era só carinha de raiva, velho. Não tinha um like. Se pai, eu vi um like passando ali, mas acho que o cara apertou errado. Só tinha isso. E esse Devil May Cry é isso. Metal Gear Survive pode ser bom? Pode. É, tem potencial? Tem, porque é a mesma jogabilidade. Não, mas não vai ser bom. Mas não é Metal Gear, cara. Tá usando o nome da franquia pra explorá-la. E Devil May Cry, DMC, fez isso. Uh-huh. E Devil May Cry 5, o original, que deve ser feito, vai retornar a franquia ao seu auge de novo. E as pessoas vão colocar a mão na consciência e vão refletir sobre o que é qualidade e o que é desespero. Essa é a verdade. E o que a sociedade não quer ouvir, cara. Aí todo mundo vai perceber que o Devil May Cry DMC é uma merda. É isso que é nesse ponto que eu tô tentando chegar. Sua campanha tá se focando nisso, né? Faz verdade que vão dizer que ele passou por um DMC que saiu. Olha só, Hideki se esforçou a vida inteira pra te entregar um jogo foda. Aí você vai lá e fala que o DMC é bom? Pô, você tá compactuando com mundos, cara. Tá compactuando com o inimigo. Isso não se faz. Você tá quase chegando do meu lado, eu tô sentindo. Ainda não, ainda é bom, mas é ruim. You stay sweet, baby! Você acabou de ouvir Rap no Cérebro Retro. Still resolved for a second chance.